planejando aí? Que vão frustrar os planos de vocês. Tá pensando onde achar uma ambulância. Essa foi uma das opções. A gente tem uma opção, uma ambulância perto da Cultralha, na Antilupa. É onde era um socorro. Ah, molhado. Sim. Ali é a central da do SAMU. Uhum. A gente tem uma ambulância emergencial na Triângulo do Sol, perto de Matão. E uma em Boa Esperança do Sul. Sim. São os lugares que eu sei que vai ter uma ambulância emergencial. Uhum. É, são opções. Bom, hoje é sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2016. Estamos começando a quarta sessão de Terra Devastada. O Estado São Paulo é uma ideia ruim. Muito no centro. A gente não vai conseguir fazer ela viva. Centro é complicado. Vamos pelas vielas. Onde tem viela em Araraquara? Tá, aqui no Vale do Sol tem um monte assim. A situação é complicada. É, no jeito que no lugar que a gente está, acho que tem Triângulo do Sol. Eu acho, não, acho que Boa Esperança. Boa Esperança? Uhum. Já é o caminho que a gente ia, a gente só vai tipo, parar e continuar. Ia na beira da estrada. Onde é? Você tem antialérgico aqui? Eu vou baixar um na internet? Essa alergia aqui, Michel. Um pouco. Essa alergia aqui é? Sei lá, quando dá, dá. Quando dá. Beleza, essa foi boa. Como é que é, velho? Nasci tô aí. Quando dá, dá. Nasci tô aí, melhor background ever. É ótimo, né? Deixa eu achar aqui onde vocês estão. Sesc. Não. Eles estão perto do Sesc, certo? Não. Achei. Distribuidora de medicamentos de Santa Cruz. Já estou vendo aqui onde vocês estão. Onde tínhamos parado. Vocês tinham acabado de... Ah, acho que tinha acabado de matar o cara. Você colocou alguma coisa que eles mataram o cara. Tinha sim, importante. Vocês tinham acabado de exterminar os zumbis que estavam escondidos dentro da fábrica. Você tá muito louco, velho. Não falou nada, não. Você Não! Tinham encontrado um cara que estava escondido dentro da fábrica. Quem? Tá vivo. Muito louco, mano. Que isso? Você comprou? Experimenta. Tá mesmo. Troca lá, Marcão. Tá mesmo. Quase que eu troquei o cara. Você pegou o cara errado. Não, eu falei pra você que eu ia ver se era o cara certo e ia pegar ele. Os caras falaram, puta que pariu. Aí eu vi que você trollou os caras, mano. Isso aqui. Você viu? Eu vi. Achou sua ficha, hein? É blue essa caneta, viu? É boa. Muito boa. Só puxar? Ó, um papelzinho. Papelzinho. Cadê a Ariana pra amassar o papel? Né? A Ariana é foda. Nossa senhora. Ai, que delícia. Tira isso perto de mim, Ariana. Eu vou gastar toda a sua tinta. Melhor, é recarregável. Eu comprei um vidro de tinta e fui recarregando. Nossa. Não deixa perto de mim, Ariana. Não deixa aqui perto de mim. Hoje não tem tênis. Hoje não tem tênis, não precisa. Eu vou roubar uma bolacha, não sei de quanto. Pera! Se você tiver sido mais cedo, deixa mais. 6. 6. Pera, não, amor. Vou pegar o vinho também. 6. 7 dados. Cada pedacinho assim. 7 dados. 100 metros? 100 metros, né, Cris? 7 dados. Cadê o 8 para lá? Quem são esses X aqui, sei lá? Esses. Não é uma garrafa d'água também. Não, vou falar pra você ver, mas semana que eu não tô em casa, não vou saber nem o que é. Se a gente tivesse pra falar, eu não. Só jogar mais? Sim, por isso, então. Ah, o portão tá relógio. Eu acabei de chegar e parece que vou jogar aqui agora, né? Então, beleza, vocês lá no meio. Justamente por isso, pra tomar mais essa coisa. Não tá aqui, amor. Queria jogar pra caralho, né? Não, você dá licença, vem pegar os meus da caixa. Você pensa que já é descartado também? De boa, você não jogar? Ah, parece que não, né? O Tony já não vai jogar amanhã. Não, o problema dele. Vai precisar estudar pra. Pra TP dele. TP não, Luiz. Precisar estudar pra prova que ele pagou tentão e reprovou? Para. Você não falou pra ele, Rodrigo? O Jeff? Não, vai pra essa nota de cálculo. Cálculo física 2. Não, mas eles recorreram da nota, tava errada, amor. O Rodrigo tirou 7.9. Sai de brincolho? É, foi recorrendo de fogo. A professora tinha errado. Eu achei que o Rodrigo tinha falado pra você. É um louco, mano. Não. Por quê? Você realmente achou que eu ia tirar tipo, um desenho? Mas nem fudendo. Sei lá, né? Não, o Jeff não acreditou. Não, ô louco. Que merda. O que você fez pra tirar um na prova de desenho? Inconformado, menino. Dependendo do lado. Caguei na folha praticamente, né? A gente foi lá no. Tem que funcionar aqui que podia ir pra recorrer. Aí foi o pra recorrer isso aí. Não, tá errado isso aí, ô louco. Isso aí, Eu tirei. Você tá bem otimista, né, Tamiris? Por quê? Você tá pegando uma olhada? Pode confirmar o seu amanhã? Pode. No jogo? Vou. Eu faço a historinha com o seu personagem. Não, pode confirmar aí, legal. Buenos. Vai cagar o joguinho que você tá cansado, hein? Ah, jamais, mano. Bem, vocês estavam na Santa Cruz Medicamentos? É, porque eu tenho que me situar porque eu não joguei pra cá. Você falou, né? Você virou uma não bolsa deu. De sangue, tá? Não, eu virei uma bolsa de sangue. Ah, é. Você virou uma falou bolsa de coisa sangue. Assim. Rola um D8 aí pra ver seu tipo sanguíneo, vai. Aí. Já anota na sua ficha. A gente não tinha rolado? Ela não tinha. Nossa, esqueci o meu. O meu era... Tá na ficha, né? Bem negativo. Na outra. Você tem a outra ficha? Tá, tá aí. É pra gente. O meu é bem negativo. O meu deu 6. O que é 6? Acho que o meu era bem na... Não sei se quiser caneta, gente. Vamos usar. Sanguíneos. Cadê aqui o Wikipedia? A que tá morrendo é AB positivo. 6, o seu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. B positivo. B positivo. V, o Jeff, V7 aí. 7, A positivo. A positivo? Ah, então B. Então beleza. É o meu. Parece que vocês são todos parentes, né? Tem sangue parecidos. O meu é B negativo. Você é B negativo? Aí, todo mundo, ou é A ou é B. É parente. Ou O. Ou O. Incrível, não? O O não é parente. O O é de outra A família. O O é outra família. Ou às vezes quando é A ou B, pode... às vezes é A B. É mais parente ainda. Bom, que aconteceu? Vocês estavam lá de boa. Eu droguei o Anix. Tá? Sim, sim. Vocês estavam de boa na fábrica, né? Quando vocês ouviram um ônibus se aproximando, atraindo zumbis. E aí a Blair mandou eles pararem o ônibus na frente do portão e entrar lá pra dentro, por cima do portão. E assim foi feito, tá? Dentro desse ônibus tinha um soldado veterano que é paciente seu. Tio Sam. Tio Sam. Tio Sam. Né? Quem é o Tio Sam? Onix. Onix. É Onix? É. Tinha um mexicano armado com um cutelo. Nossa senhora. E uma mulher de cabeça raspada, braço mecânico e uma K-47. Okay. Só gente boa, só gente do bem. Entrou lá dentro também. Imagina por que eu tratava aí. Aí vocês foram buscar. Tio Sam machucou a perna dele. Foram buscar medicamentos pra vocês lá tratarem da velhinha lá, entre aspas, né? Eu droguei o Tio Sam, Tio Sam. Lá dentro do primeiro galpão. E dentro do primeiro galpão escutaram sons. E foram averiguar o que eram sons. E aí a Alice encontrou um gatinho. Resgatou o gatinho. Só que os barulhos não pararam. Aí foram ver lá no fundo e viram que tinham zumbis. E eles estavam trabalhando ainda na fábrica. Então, os funcionários continuavam o trabalho deles. Nossa. Apesar de terem virado zumbis. Uhum. Eles correram atrás deles, né? Perseguiram eles. E aí saíram e fecharam a porta. Aí decidiram ir lá exterminar eles para tornar o local um perímetro seguro. Sim. Foram até lá no primeiro galpão, mataram todos os zumbis. apareceu mais um monte deles. Pode falar, né? Aí conseguiram matar esse monte que veio para atacar vocês. Fizeram uma exploração completa no local. Encontraram mais alguns que estavam perdidos nos seus afazeres diários. Exterminaram eles. Mais alguns zumbis que estavam perdidos nos seus afazeres diários, ok. É. E... Isso dá um terrado, viu, Jeff? Hã? Isso dá um terrado. Por quê? Se aqui é um par, esse lado nunca poderia ser par. Ah, isso. Senão não vai dar 7. Você tá vendo o número onde? Deixa vai dar 7. Então, e aí... investigaram todos os galpões e foram no prédio administrativo. E no refeitório encontraram um sobrevivente. Um sobrevivente. Aguado, escondido ali. Eu sou infectado. Quem é o infectado? Não, infectado, não. Né? Hã? Sim, é. Vocês não conhecem. É, isso aqui é uma simulação de D6, só que uma alterada. Tá? Apenas encontraram ele e decidiram levá-lo para a enfermaria e reuniu esse grupo na enfermaria junto com ele. Mas ele tá ferido? Não, tá sem ferimentos aparentes. E você virou uma bolsa de sangue gigante. E durante os tratamentos da velhinha, né? Ela tinha perdido muito sangue, tava com a pressão muito baixa. Aí foram fazer uma transfusão de sangue. E aí descobriram que ela é uma receptora universal. Ela recebe de tudo. E como você era NPC, tiraram seu sangue. Você tinha alguma doença? Agora eu vou ter. Joga uma DST aí. Joga 3D6, a quantidade de DSTs que você tem. Nossa! 18 é AIDS. Bom, nesse inteirinho vocês finalmente chegam à enfermaria. Tá? Uhum. Tá vendo aqui? Não, tô só vendo. Pode ir. Pode ir levando aí, legal. Vocês chegam até a enfermaria. Tá? Meio que arrastando o sobrevivente tal dentro da fábrica junto com vocês. Uhum. E vocês todos se reúnem novamente na enfermaria. Okay. Isso já é bem tarde, tá? Já é torno de 6 horas da tarde já, tá? O horário de verão já se encerrou, então já tá começando a escurecer. Gel. Gel assim, não é gel, né? É giz. É um giz de cera. Isso é álcool gel solidificado. Com corante. Eu vi o cara bêbado invadiu a casa e no chute era a casa errada. Tudo bom? Bom. Deixa eu pegar cadeiras. Gente, desculpa o atraso. Relaxa. Eu, nem eu esperava que a Ariane ia sair. Eu não queria falar. Qual foi hoje? Sagitário? Oi? Sagitário hoje? Não, hoje é terrível, é terrível. Hoje Sagitário é terrível. Hoje eu não sei se eu consigo ficar até 2 da manhã, não. Vocês me desculpam. Eu nunca esperava, mas tinha tem tanta mais? Gente. Tinha tanta gente. Não, não sei, eu tô só pintando. Ó, oh, dá pra pintar o mapa. Deixa lá. Ah, tá. Isso é bom pra traçar rotas. Sim. Muito obrigado, Jeff, mas pode ficar com ela, porque você é o mestre e você. Segura aí. Vou pegar outra. Vou pegar outra. Vou pegar outra. Vou pegar outra. Vou pegar outra. Vou pegar outra. Aí, ó. Pega minha mochila. Não, essa cadeira vai quebrar. Não quebrar nada. É só enfeite. Cadê o apontador, Jeff? Tem um aí? Nada. Apontador? Era pra ter um aqui. Amor, cadê seu apontador? Eu não tenho apontador. Ah, filha da mãe. Mas eu tenho aqui. Eu acho. O Romero deu uma mudada, viu? Que foi? A gente alterou a ficha dele um pouquinho pra ficar mais na cara dele. Nossa, que bagunça. Apontador. Agora ele é um açougueiro. Agora vocês têm quem faça a carne pra vocês. Cara, sabe que ele é, Juninho? Okay. Ele, ele foi corregedor do PCC. Nossa, ele é açougueiro mesmo? É. Açougueiro, corredor do PCC. Dizem que a precisão é a única coisa que separa um açougueiro de um cirurgião. É. Açougueiro é muito mais preciso. Não, né? Por isso que usa a faca maior, né? Principalmente nos dias de hoje. Atrasado, porque o pessoal atrasou. Vai ficar pague de tá, não, tá colocando um monte de ferramenta em cima da minha cadeira. Não tem um banquinho? Não, senta. Não, senta. Então troca comigo. Tamir, você tem um antialérgico aí? Não. Ninguém toma antialérgico. Ah, eu posso pegar um gato pra deitar no meu colo? Qual dele? Eu posso pegar um gato pra deitar no meu colo? É, que a Maria ela tá assustada porque eu tô... Pega o gato novo. Pequenininho pretinho. O outro? Eu tô tentando amansar ele com a doar. Alena? Pode pegar. Pega a Alena. Pode pegar. Ela tá fazendo dom agentinho de gatos agora. Hoje a Ariane já tomou também lá em frente aqui no trabalho dela. Ela pegou em cima da... Deixa eu pegar um gato. Então a prateleira da fábrica do remédio. Ah, oh, você não vai acreditar. A hora que eu tava indo... Caraca, a gente tá prevendo um futuro. Por quê? Ela resgatou um gato. Ele era pretinho? Não. Algumas coisas ainda são não. Distorcidas. Ainda não. Algumas coisas são distorcidas. Sinal que a gente vai ter em 2017 realmente um apocalipse, mas não vai ser zumbi. Vai ser de máquinas. Não, vai ser fiscal, vai ser trabalhista. Vai ser um apocalipse PEC. Você viu que agora... PEC-alipse. Você viu que agora demitir sem justa causa não dá mais multa, né? Sério? A cara dele pra mim, pro gato. O governo. Ela é séria? Decidiu. Ela não. É. Tirando a parte do governo, não. Por quê? Por quê? Sei lá, porque talvez o pessoal do empresário quer demitir sem justa causa. Ah, tá machucando o pãozinho da faz isso. Sem pagar multa, né? Porque é melhor a cópia. Ah, o que é isso daqui? Né? Que bom. Nossa, vamos lá, então? Vamos lá. Todos apostam? Eu só não peguei a nova característica minha. Não tem, perdeu. Você ainda não escolheu? Não. Ele mandou alguma coisa pra mim. Mas eu vou pôr aqui, ó, tiro certeiro. Olha, fica aqui, difícil alguma jogar coisa assim, assim que eu não lembro. Com esses players desorganizados. Foi assim, mulher de aluguel agora. Mulher da vida. Quem que é? Tilanga. É difícil jogar com esses players desorganizados. Não, como é que era, Jeff? Uma semana sem vir. É... Bangu ou não? Então ele vai vir amanhã de novo. Mulher da vida, a pessoa abandonar. Que já fez. Não, problema. Mas é que ele tá... Baixar. Fazendo o negócio da... Você viu qualquer, Michel? Baixar. Eu vou ter um monte de negócio. Quero baixar. Falou que são 800. Tá, ele pagar baixando, não. Ah, não tem com X. Alguém que já deu... Já se prostituiu por dinheiro. Bagacha. Bagacha. Bagacha. Luiz Fernando. Não, bagacha. Sabe o que é bagacha? A gente subiu recentemente. Vocês vão vir amanhã, Jô? Vem aí, bagacha. Hã? Vocês? Você vai largar a Ariane em casa? Lógico. Nossa! O louco. Que tá vendo? Você que não me cruzão. Contou. Não, dá um papel cruzão pra ele. Cruzão infinito. Dá um papel pra ele. Nossa, não, mas é que sabe, porque ele me deixa pra semana de última hora, sempre que eu tenho um monte de coisa. Então assim, cruzão. Ah, é que o aniversário, é que assim, ó, aniversário da Tamires. Já foi, já foi. Já foi, é, foi segunda-feira. Foi, né? Já foi. Domingo, é isso, foi domingo. É, só que eu não vejo os grupos, então eu não sabia que ia ter algo amanhã. Pra mim, o cara tá apoiando. É, eu ainda falei pra também. É o estrogochurras. Né? Também, não sei se você amanhã vai estar no RPG, então parabéns e tal. Mas eu nem sabia. Que horas começa? Eu preciso dormir um bocado. Ah, hoje, depois do RPG. Você tá com o RPG amanhã. Ah, então tá bom. Depois do RPG é muito bom, a gente fala depois de qual RPG, né? É. Você tá numa louca total agora, né? Não sei por quê. Porque se for depois desse RPG. Quantos que pode exaltar? Depois do RPG. Segunda. Ela só não joga de terça. É. Ela só não joga RPG de terça. Qual é o problema? Qual que você joga de quarta e sexta? De quarta eu jogo com ele. Quarta comigo. De domingo com ele. É só de terça mesmo. Da segunda e quinta tem o Lobisomem. Sexta, Terra Devastada. Sábado, Vampiro. Domingo, D&D. Caraca. Vamos resolver isso, né? Terça-feira, então já tem uma. Já tem uma, Juninho? Já. Aí, ó. Não. Completei a semana. Marotíssimo. Completei a semana. Você tem tempo de terça-feira pra continuar com a mesa minha lá? Vamos negociar. Vai rolar com eu finalmente voltei a escrever aquele spin-off e eu pensei em umas coisas pra fazer uma modificação no mago lá, pra utilizar no Mundo das Trevas, que eu quero fazer uma modificação como se fosse... Eu vou falar pra vocês que vocês não usam off, então... Como se fosse... Vou começar a usar. Como vocês despertaram de uma maneira inconvencional, vocês não adquiriram um avatar completo. Ah. Ele não despertou completamente, então vocês não têm a... O Dom tem que ir pra Pandora, velho. É. Vocês não têm todas as habilidades das esferas, somente alguns benefícios das esferas. Tipo... Eu posso ser quatro estrelas? Aham. Porém, vocês não são afetados pela... pelo paradoxo. Ah, Júlio! Mas não são afetados pelo paradoxo, mas tem acarretam algumas coisas. Que... Demorou, se minha estrela for de 4 estrelas, tá bom. O quê? Minha esfera era de 4 estrelas. Falou que não tem todas. Eu não quero a de 4 estrelas. Só. Justo. Vamos lá. Bom, depois a gente... Bolsa de sangue chegou. Bolsa de sangue já chegou. Vocês estavam chegando na enfermaria. Junto com o cara que vocês tinham resgatado, que tava no refeitório. E eu tô lá de bolsa de sangue ainda. Tá. Tá, ok. Tá, tá lá de bolsa de sangue, tá terminando transfusão. É, pega uns três de constituição aí. Te falaram tudo, te colocaram. Já terminou a transfusão. Tá, assim, ó. Já tá segurando assim, ó. Quantos litros que eu dou aí? Tá de chico, né? Hã? Quanto que eu dou aí pra ela? 18. Really? Não. Caraca! Que é o meio litro. Dá pra tirar meio litro só. Meio litro é indicado, eu tirei uns 700ml. Meio litro só? Tirou 700? Depende. Quanto que ela... Tirou 700, deu um remedinho pra ela ficar legal. Não, depende. Quanto que ela perdeu de sangue? Bastante. Bastante. Bastante é muito abrangente. 60%. Caralho! 60%? Nossa senhora. Sério? Então, meu... Então não vai ser todo mundo de sangue não. Ela praticamente... Cada um vai doar um litro. Ela aqui, praticamente ó. Ressuscitou duas armaduras de bronze. Ô Jeff, por eu vou sorte. Pegar uma canetão, um canetão fazer um x no olho. Por sorte. Ô filhinha, vamos Lena, dar? Você comeu o celular. Ela se diverte. Bom, então vocês chegam na enfermaria. Tá a... Verônica. A Verônica levantando da maca, né? Fechando assim com o algodãozinho. O Robert vai põe o band-aidzinho. E eu tirei uns 700ml. 700ml, ok. Põe o micropor nela, né? A nossa condição aí, enfraquecida. Ela tá branca. Vou tirar o feliz e confiante. Você é uma pessoa de qual o tamanho dos... Qual foi a última vez que você comeu? Sei lá. A última vez que ela comeu? Na hora do almoço. Eu acho que ela nem levantou, né? Eu nem levantei, né? Eu levantei. Já onde? Derrubei dois já. Derrubei dois. É enfraquecido. Eu não sei onde tá meu paninho. Tio Sam já foi. E agora foi Verônica. Entendi. Você chegou lá pra fazer de perto da Verônica. Aí é dos cachos. Que isso? Ela quer atenção. Ela quer. Vai. Bom, a Verônica ela tá lá. Levanta ou não levanta? Levanta não. Não levanto não. Fui lá deitada. Me traz alguma coisa pra comer. O cara ele tá assustado, entrando junto com vocês. Os olhos esbugalhados, olhando ao redor. Eu vou dar uma avaliada, Jeff, se tem algum sinal de infecção, de contaminação do vírus. Tá, joga aí. Vou atirar de novo. Dá uma ousadia aí. Vamos lá. Bom, você é médico. Médico. Infectologista. Memória eidética, eu já dei uma olhada nesse vídeo. Já certo, tem os sintomas que o Dr. Zayas te passou. Nerd, eu posso ter uma ideia de que tipo de sintomas posso identificar no zumbi? Pode. Quem é essa folha aqui? É Daniel. Cirurgião de emergência, eu consigo pegar até os mínimos detalhes de expressão? Não. Estou confiante. Perfeito. Ai, buceta. Quem que é isso? Por quê? Arranhou? Ela me arranhou. É isso, Jeff. É o mapa do local onde vocês estão. Pode pagar? Pode. Não, não, não. Por que não? Porque a gente tá usando... Não, mas isso aqui é o mapa lá de dentro. A parte de dentro. Ah, dá pra ele brincar com a Lena. Pode jogar, Jeff? Pode jogar. Não, vamos lá. Caraca, um sucesso. Que alegria, hein? Tá ótimo! Tá, deve tá nice. Ele tá com os olhos esbugalhados, a pupila dele reage de maneira estranha. E ele tá com estado semifebril. A temperatura dele tá em torno de 37 graus. Essa parte aqui é a parte do condomínio, pode não. Não é considerado febre ainda, ele tá com a temperatura elevada. É febril. Ele tá com infecçãozinha, então, provavelmente. Tá com infecçãozinha. Alergiazinha. Ah! Virose. Virose. Uma virose. Uma virose. Bom, eu vou lá, né, Jeff? Faz o... Virose, doutor? Mas que virose que eu tenho? Cerberus. Vira assim, né, Jeff? No... É, quem tá do lado do cara? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A moça de braço metálico. Agora sim. Ó, ele tá ótimo. Vamos pôr na maca. Vamos pôr na maca. Vamos levar na maca. Vamos levar na maca. Ela olha pra você e fala, macaca. Ela não é... Não fala português. Ela é Lahut Bar. Mas ela fala inglês, pelo menos? Não. Talvez. Quem que é o Jeff, quem que é o mais grandão aí? Mais grandão? É o Cotelo ou o Tio Sam? O Tio Sam que tá meio... Não, o Tio Sam tá de boa. É o Cotelo. Acho que o Cotelo é maior. O Tio Sam tá velhinho já, né? O Guapo, põe na maca, cara aí. Ele tá bem marcado. Você vai deixar ele tratar assim mesmo? Chamando de Guapo. Pesqueirinho. Daqui a pouco ele te chama de guacamole também. Ô, Jeff. Eu vou. Enquanto eles vão levando o cara pra maca, eu vou ir até a ambulância. Tá um dado, Juninho. Vou pegar 100 vezes de restrição. Como assim levando o cara pra maca? What? Quando você fala, guaco, põe na maca, ele vai olhando assim, não. Que história é essa de pôr na maca? Ninguém vai pôr na maca, não. Eu tô bem, entenda. A gente só vai avaliar. Não vou, não. Quem são vocês? Prazer, Verônica. Tudo bem. Baixa na sua mão assim. Você não tá bem, né, moço? Tô bem. Vocês é que são estranhos. Por que a gente é estranho? Ele tá agachado ou ele tá em pé? Tá em pé. Ele tá olhando pra ela? Olhando pra ela. Quem tá caminhando de costas em direção à porta? Não vou me pôr em maca nenhuma. Eu vou indo pra trás assim. A Verônica tá deitadinha, né? É. Vou na bolsa dela, pego pistolinha. Tô segurando o bagaço. Ah, não, ele tá olhando pra ela. Não. Ele tá ficando agressivo ou ele tá de boa? Ele tá assustado. Só assustado? Assustado, por princípio. A pupila do olho dele. Hã? A pupila do olho dele. Parece tá dilatada. Parece que tá dilatada? Como as pupilas dos olhos dos... Dos zumbis? Bem dilatadas. Branquiçadas. Mas são dilatadas? Oi? É. Tô com a verdinha lá. Totalmente relaxadas. A verdinha ficou muito espaço aqui, mano. Pô, dá aqui, mano, tá segurando os olhos. Mais rapidinho, já te devolvo. Usa o verguinho agora, mano. Bom, ele tá indo em direção à porta, se afastando. Ninguém vai pôr em maca nenhuma, não. Se vocês vão e chegam, invadem aqui, querem me prender na maca, não vão, não. Ele tá procurando uma saída, assim. Essa a gente só tá vai te... Deixa aí, deixa aí. Só vai colocar pra você descansar um pouco. Você tava muito assustado lá, você tava em estado de choque. Então se acalma. Eu vou chegando perto dele, Jeff. Vou tentando acalmar ele, vou indo bem mais calmo, bem tranquilinho, falando coisa mais de boa. Eu já pus duas. Vou falando massa, coisas, né, do mundo real, que lembra, tipo, que tire um pouco a cabeça dele do mundo dos zumbis, assim. Tá, ok. Tá, beleza. Você vai conversando com ele, ele vai ficando mais calmo, mas ele fica ali na porta ainda, apreensivo. Já. Tá, daí eu vou chegando perto dele, colocar a mão na cintura, vou ir andando com ele. Não vou até. Tipo, eu vou sentar na maca com ele, não vou colocar ele lá pra deitar. Vou sentar na maca com ele, vou continuar conversando, acalmando ele. Até que uma hora eu deito ele lá e deixo o cara. Só pra ele ver que ele não vai amarrar. Até que uma hora o nosso medo é que vai dar um tiro no headshot dele. Ok, você vai então com calma, levando ele em direção até a maca. Eu tô longe, tá, desse cara, tô me afastando. Conversando com ele bastante. Né, senta com ele na maca, né? Eu vejo que algum deles vai fazer algo. E tipo, eu percebo que eles estão vindo pra cima da gente ou algo do tipo. Eu vou levantar a mão pra falar, ou espera, ou calma. Só fazer um gesto pra ele, não perceber nada. E aí você vai conversando com ele, tá? Tentando ganhar intimidade com ele. Tudo. Ele revela algumas coisas pra você. Ele o quê? Ele revela algumas coisas pra você. O quê? Primeiro, o nome dele é Thiago Matos. É seu? Posso usar? Tem uma copiseira aqui, ó, Ju. Não tem muita certa, não tem problema. Segundo, ele é um funcionário do depósito de remédios. O Gabriel tomou da distribuidora. Eles estavam todos em horário de almoço, os funcionários. Os funcionários tinham acabado de almoçar, saído do refeitório e ido lá pra fora, a grande maioria deles. pessoal foi pra deitar na calçada em frente ali, pra frente do ponto de ônibus, né? Pra ficar na sombra um pouco e tirar um cochilo. Tá? E aí ele tava lá dentro e começou a ouvir gritos vindo de lá de fora. Né? As pessoas estavam lá dentro, inclusive o vigia da fábrica de remédios abriram o portão pra tentar entender o que tava acontecendo. Viram pessoas sendo agredidas, tentaram separar. E aí ele testemunhou, todos os amigos dele que trabalhavam com ele na fábrica foram devorados vivos. E aqueles que caíam mortos, segundos ou minutos depois, se levantavam e começavam a atacar os que estavam vivos ainda. Não sobrou nenhum aqui? Não sobrou nenhum. Só você? Só eu. Consegui me esconder no refeitório e só eu sobrevivi. Fica tranquilo, agora você não tá eu mais não sei, eu não sei lá pra fora se tem se mais algum outro sobreviveu, mas eu acho que não. Eu continuo tentando acalmar ele, eu falo que ele não tá mais sozinho, agora ele encontrou mais pessoas. A pergunta é se ele se machucou nesse processo. É, então calma, então eu vou esperar ele se acalmar o máximo possível pra depois eu pensar em perguntar pra ele como você tá fisicamente, se você tá se sentindo bem. Certo. Depois que ele tiver bem mais calmo, que ele vê que ele tá na maca, não tá acontecendo nada, a gente tá amigável com ele, tá tranquilo, que a gente tá ali só pra ajudar mesmo, aí eu vou perguntar como você tá, se tá bem fisicamente, precisa fazer alguma atadura, alguma coisinha, a gente pode fazer, ele é médico, ele pode te ajudar com isso. Uma meia hora depois você consegue convencer ele. A deitar na cama. Uma meia hora não, uns 20 minutos. Ele deita na maca ali, fica bem mais calmo. Tudo, né? E aí você pergunta, você tá bem fisicamente? Ele fala, ah, eu tô, né? Eu tô só com um pouco de tontura. Então fisicamente você tá bem, não tem nenhum machucado? Que precisa ser tratado pra não inflamar ou acontecer coisa pior. Não, eu tenho só um arranhão aqui na perna, mas eu acho que não é nada, não. Não, então sem problema. Se não é nada, fique tranquilo. Tá lá do outro lado, assim. Ele puxa. Eu continuo fazendo assim com a mão. Ele puxa a calça dele assim. E aí ele mostra na coxa, assim, uma marca de arranhão. Eu tento ficar na frente pra não deixar ninguém ver, pra não alarmar ninguém. Sempre falando pra eles se acalmarem ainda. Uma marca de arranhão dá a impressão de que... Como se três dedos tivessem agarrado a perna dele e rasgado, assim. Tá. Um arranhão bem profundo. Ele fala, só tô arranhado aqui. Tá tudo bem. Eu abaixo um pouco a calça dele lá, deixo do jeito que tava. E aí eu descanso um pouco, tenta dar uma descansada. Você parece que ainda tá um pouco nervoso. Qualquer coisa, eu tô aqui do seu lado. Qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui ainda. Tá, como que chama mesmo? Uma bolinha dela. Então, tá bom, né? Ele pega, deita assim na maca. Jeff, quando ele deita... Vocês percebem que ele fica meio inquieto assim na maca. Ele deita, ele tá me vendo? Tá. Olhos abertos. Sempre olhando pra mim? Não sempre olhando pra você. Olhando numa posição fixa pra frente. Eu vou fazer o seguinte, Jeff. Como ele tá olhando sempre numa posição fixa, tem algo que eu consiga pegar... E amarrar ele. Ali? Pelo menos uma das mãos. Quando eu amarrar ele, eu vou falar pro pessoal ajudar. Pra terminar de amarrar. Que pelo menos agora eu consegui algo pro cara estudar. Certo. Os caras vão estudar o caderno. É lógico. Na hora que ele falou do arranhão... O cara já tá ali pra... Eu tô ali lavando a mão assim na pia, fazendo desconto, lavando... Tá doendo o arranhão? Ah, dói um pouco, sim. Aí eu... vi. Eu abro... Só lendo. Pego três segundos assim, mostro pra eles me olhar, pego aqui. Minha perna também tá doendo, tomo dois. Quer um também? Não. Eu quero. Eu jogo pra ele lá de longe. Você joga pra ele? Tá. Ele estica a mão assim e pega. Ele é magrinho, né? Baixinho, vai dar um efeito bom. Vai ficar suave e rápido. Pega o comprimido, né? Eu joguei... Que tipo de remédio posso ter jogado pra ele? Ah, não vou dar vai com a gente pra um zumbi, né? Não. É caro. Você tinha que pegar um monte de Vicodin, né, lá dentro. É caro. O Vicodin vai fazer... Acho que o Vicodin vai fazer ele dormir. Tem remédio específico que faz dormir. Tem. Levozine. Hã? Levozine. Dá um Rivotril pra ele. Rivotril, né? Levozine é pior. Tinha algum remédio que faz dormir na... Tem coisa pior que Rivotril? Levozine. Joga dois dados. Um sucesso. Um sucesso. Perfeito. Então, enquanto ele foi falando, eu peguei. Dois eram Vicodin, o outro que é igualzinho, assim, muito parecido, é uma coisa muito parecida. Eu peguei os Vicodin pra mim e joguei pra ele pra dormir. Ah, eu acho que vocês se confundiam, hein? Eu sou médico, eu me confundo com isso. Médico drogado, não. Sem beber, comprimido. Tá, vou deixar passar essa. Bom, ele estica a mão assim, pega o comprimido. Macaco vê, macaco faz, por isso eu tô mergulhando. Ele senta. Alguém pode me arrumar um copo d'água? Você consegue? Você tá deitada. Então tinha ali do lado. Pra velhinha, pra mim também, acabei de tomar, eu pego um copo d'água pro moço. Tá, ele pega a água, engole o comprimido e toma. Aí ele pega, deita, obrigado, deita de volta na maca. E aí vocês vão vendo ele fechando os olhos lentamente. Mississippi, dois Mississippi. E ele pega no sono. Três pacão. Quem que é mais magrinho aí, que me parece ser mais rápido? Eu não tô aí perto, eu não consigo fazer isso, tá? Quem que é mais magrinho aí, Jeff? Como assim? Não consigo fazer isso. Por quê? Hã? Como assim não consigo fazer isso? O que vocês querem fazer? Eu peguei no ar aí. Eu não quero. O cara tá com um negócio na mão. Ah, certo, entendi. Eles querem amarrar o cara. É, o cara vai estudar. Ô, Blair. Oi. Sabe o lance que tá lá fora? Na portinha do meio, da direita, tem um cinto de estresse. Um cinto. Pega lá. Eu vou até lá, pega. A ambulância tem mesmo. E aí eu... Tem que amarrar a pessoa nas marcas. É, a gente amarra ele na cama ali pra não... Só tomara que ele não vire um monstro zoado que seja mais forte que isso aí. Tomara que ele vire um zumbi normal. Cara, deve ter algum cabo de aço aqui. É, vamos colocar... E aí vocês escutam... O helicóptero passando. Jeff, que é estabilizei a velha? Pra que lado que ele tá indo, Jeff? Tá estável por enquanto. Ô, que Blair. Que, ele tá indo? Hã? Que lado que ele tá indo? O helicóptero ele vem do centro, vai pra fora da cidade em direção aos condomínios, se afasta um pouco e ele retorna. Quando ele retorna, vocês escutam uma voz no megafone anunciando: atenção, atenção, todos os cidadãos, mantenham-se em suas casas, não saiam das suas casas. A situação nas ruas está perigosa. Fiquem em segurança nas suas casas. Eu só fiz assim, esses caras estão tá de brincadeira. O exército já está chegando para resgatá-los. Fiquem em segurança. Uh-huh. Não saiam para as ruas. Agora eu sou verdade, tranquilo. Eu não recebi nenhuma ligação milagrosa? Ligação milagrosa. Por quê? Alô? É o Papa. O Papa. Ao mesmo tempo, Jeff, peço pra mulher também buscar a maca. Você escuta que o exército tá chegando, que você pensa que é puta de uma mentira, porque como você é tenente e não teve nenhum comunicado do tipo, então não. Ninguém tá chegando. Blair, traz também a maca que tá na ambulância, por favor. A maca? A maca da ambulância. Tá. E eu vou tirar a velha daí e vou deixar ela na ambulância já. Por que o medicano não vai? Porque eu já ia buscar a cinta. Ah, tá. Já botou a cinta e eu... E eu vou colocar a velha na maca da ambulância e já vou levar pra ambulância. Porque se esse bicho vira zumbi, ninguém vai carregar a velha na hora. Então já tirei a velha. Já tirei a velha. Mais play. Hã? Tirei a velha dali. Já deixei na ambulância, né? Quem não tá aqui hoje? Quem não tá aqui hoje? O Tio Sam. Tio Sam. Tio Sam tá lá dentro cuidando da velha. Cuidando da velha, ok. Eu pego a chave e tranco a ambulância inteira. Só a parte de trás que não vou trancar não, mas vou ficar com a chave e Tio Sam, qualquer coisa, você buzina. Ele fica lá, ele fica lá dentro. Cuidando dela. Cuidando da veinha, então. Show. Tá, a Blair volta então com a maca. Juro. Com o cinto de contenção. Good play. E aí vocês vão até a maca onde o cara tá e amarram ele firmemente. Ele tá preso. Ok. Vou lá olhar essa ferramenta. Se você vai mexer nisso aí, eu vou esperar do lado de fora, que eu não quero contaminar de jeito nenhum. Tá, eu quero que alguém fique aqui armado. Contaminar, você tá suja de sangue da cabeça aos pés, menina? Ah, mas eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu fico armado, prometi, então tira isso. Ah, eu pego de volta minha bengala, que tá doendo a porra da perna, cara, esquerda. Eu lavo a bengala com luva, lavo, guardo. E vou colocar aquele vestidão de cirurgião e vou começar a estudar o ferimento dele, já. Vocês acharam alguma coisa pra comer, querida? Eu tô ali? No refeitório tem. Pode pegar um burger, por favor. Que horas são, Jeff? O Chapolin? 11h30. 11h30 da manhã? Ah, tá à noite? Não, Chapolin não. Tá passando fome, né? Não, no jogo. É. Em torno de umas 8 horas. Chapolin não, esquece o Chapolin. É, tá na hora da janta. Chapolin na hora da janta. Eu vou fazer alguma coisa pra galera comer, vou ir lá no refeitório. Blair! Então minha mãe é desesperada. Blair, faz a mãe da Blair fica na piruinha pra véia. A Verônica tá meio fraca. Você não pode fazer um grandíssimo. Eu vou fazer uma janta lá. Não. Antes disso, vai no meu carro. No porta-mala tem três malas. Pega azul pra mim. Cuidado. Meu kit de... Pede pra alguma outra pessoa aí, eu preciso fazer a janta. Você quer comer um mexicano? O cara vai roubar tudo, meu Deus. A outra vai explodir meu carro! Pede pra fazer relance! Oxi! Então. Pede pra fazer exército! Não, eu tô com ele! Ela vai ficar apontando a arma. É o meu kit de, é o meu kit de análise, Blair. Caraca. Pega lá, bolsinha azul. Vou fazer o seguinte: eu cato seu kit de análise. Se você hoje deixar de tomar esses remédios. Só hoje. Rapaz. Senão você vai ter que deixar ela e ficar sozinho com o cara aí. Pensa bem. Risco e benefício. Ok, só que eu pego assim o bisturi, mas sabe como é? Quando eu não tomo, fica meio tremendo na mão, aí vou, sabe, chegar assim na sua mão, é perigoso, tomar, é perigoso. Você acabou de tomar dois. Eu sei, eu tô... Não, eu tô falando nenhum. É perigoso, dois. Perigoso. Sabe? Aí eu vou fazer aquele corte preciso na sua avó, talvez pra salvar a vida dela. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu tô tentando fazer o cara perder o vício, sabe, pra ele. Peguei a cadeira de roda e fui eu lá. Vai lá, vai lá. Tentando fazer o cara perder o vício como se você não tivesse. Ela tá lá. Porra, vamos parar de lançar essas drogas aí, cara. Como se eu não fosse fumante. Vai lá. Tá com um maço aceso na boca. Eu peguei. Eu peguei lá, aquele vídeo do. Pica-pau. Pica-pau. Não sei se deve ser isso. Jeff. Eu vou pegar lá. Vai pegar o kit? Vou, daí eu vou voltar depois e vou ir na cozinha ver o que tem pra comer. Não, só o azul, que é a nossa roupa. A comida que tiver lá, eu quero ver o que tem de perecível que você vai estragar primeiro pra usar. Aham. Uhum. E não quero usar tanto também, eu quero usar o suficiente que dê pra todo mundo comer. Não pra, tipo, ficar satisfeito de barriga cheia, mas que dê pra comer, eu quero, tipo, fazer uma... Racionar a comida ali. Pra fazer por alguns dias, certo. Pra ver quanto que vai dar, quanto que vai sobrar, pra ficar certinho, né? Ok, tá, tudo bem. Você vai primeiro no refeitório ou primeiro no carro pegar? Vou lá no carro pegar, porque daí eu vou ter que voltar, eu pego, daí eu já deixo ali e vou de novo. Tá, você vai até o carro, aí você rola um teste de percepção. Passou. Ah, passou. Passou. Do lado de fora, além dos carros, além do ônibus que tá depois do portão, você escuta os sons das criaturas se movendo na noite. Oh, que beleza. Ela tem energia em tudo ainda? Ainda tem energia. Você escuta o som dos seus pés trôpegos se arrastando pelo chão, tá? E vez ou outra você escuta sons deles batendo na lataria do ônibus. E você escuta também passos que vêm de dentro do ônibus. Filhos da puta, da você olha pro ônibus, né? Tá escuro ali na frente tudo. Mas você consegue ver alguns vultos deles andando dentro do ônibus. Eles abriram a porta? Sim. Filhos da puta, tava trancada essa porra. Tava, tá, tudo bem. Não, a porta do ônibus não tava trancada, não. Não, não tava. Vocês não fecharam a porta do ônibus? Não, tava com o ônibus? Eu pilotei, eu fechei. Fechou da hora. Fechei sim. Como você fechou do lado de fora? Hã? Como você fechou do lado de fora do ônibus? De dentro, ele estacionou. Aí eles saíram por cima do ônibus. Ah, eles saíram por cima? Eles saíram por cima. Não, mas eu fechei. É que a experiência lá vai ter outra fechada na parede. É, então é verdade. A porta ficou virada pra parede. É. Não, como? Você manobrou o ônibus? É, inclusive arrancou o retrovisor. Que não, mas a porta é do outro lado, gente. Não, a porta é do lado direito. Direito. Não, é, exato, do lado direito. Ele parou assim, ó. Então, depende, tem ônibus, tem porta dos dois lados, tá, ó, gente? Ó. A porta do lado direito, certo? A entrada é aqui. Você estava vindo daqui, ó. Você estava vindo daqui, então você parou com então ele parou o lado esquerdo do portão. É. Tá certo. Você podia ter dado a volta no quarteirão, né, trouxa? Pra virar porra. Não, não, de acordo com esse desenho aqui. Busão, portão, eu parei, porta do lado direito. Quem fez esse desenho? O que tem nesse desenho? Eu não tô entendendo esse desenho. Tem que ter parado assim. É daqui pra lá. É. É. Mas ele podia ter ido de ré. Você no caso, aqui. Uma convicção. Então é aqui. Você deu um bom busão aqui. A frente do ônibus, portanto, é essa. Portanto, eu parei o busão. Peraí. Não, Michel, você veio por aqui, ó. É. Isso aqui não é um busão. Isso aqui é o ponto de ônibus. Tem frente e o portão. É, ô, Michel, gasta sua convicção e você parou com a porta virada pra parede. Não. Beleza. Para de colocar zumbi onde não tem. Se a menina gasta 3, você põe zumbi onde não tinha. Menina gasta 5 pra pegar as coisas, você quebra as coisas da menina. Assim, não sei. É a vida. É a vida. Bom, tem zumbi dentro do ônibus. Vai tirar esse zumbi da porta, agora vai ser legal. E você escuta o som deles rastejando, caminhando tropegamente do lado de fora. Tá? Só que você tá tipo uns 10, 15 metros de distância do portão. E você consegue ouvir o som deles do lado de fora andando. Nossa, e emitindo, alguns gemidos sussurros. Tem coisa diferente de gemidos sussurros, tipo daquele que abre a cabeça inteira? Não. Aparentemente, aparentemente são sussurros assim, de sofrimento, de dor. Tá? E o que te impressiona é a quantidade que você ouve. Você tá distante do portão, tá distante do muro, mas você consegue ouvir o som deles. Tem um som alto, claro. Isso denota pra você que tem uma quantidade muito grande deles reunidos do lado de fora. Cara, o Brasil é o pior lugar pra ter uma apocalipse zumbi. É por quê? O Brasil é um lixo. Não, a China é o pior lugar. Nossa! A Índia. A China é osso. O Japão seria um ótimo lugar pra se morar se tivesse acontecendo algo. Tipo, porque tudo é água. Catamar de monte. Ou Bora Bora, né? Bora Bora também é bom pra o cara que precisa zumbi. Mas pelo menos lá no Japão é água em volta de tudo, é mais fácil pra você sair de lá. Quase tudo é praia. Eu vi isso no High School of the Dead. Verdade. Facinho, easy. Bom. Tem uma porrada deles do lado de fora. Você vai até o carro, abre o carro. Sem fazer barulho nenhum. Sem fazer barulho nenhum. Mínimo possível. Vai abrir? Ok. Você ligou a arma do seu carro? Sair, né? Você fez só logo. E óbvio que eu dei o controle pra ela, né? Ok, aí você vai. Não, ela não é tão chato assim, né? Você não ligou o alarme, né? Ligou claro que alarme. Liguei. Ah, não. Se você ligou o alarme, eu não vou abrir. Gente! Se eu sei que o alarme tá ligado, eu não vou agora. Você olha ali no carro, você tem uma luzinha piscando. Eu não vou abrir. O alarme tá ligado. Eu não vou abrir. Eu vou ter que ensinar esse pessoal como é que usa o alarme. Como que usa o alarme? Você aperta esse botãozinho aqui, ele não faz barulho. Ah, é? É. É, você tem isso no seu carro? Tem. Você aperta aqui, aperta pra você travar, só trava. Sério? Não faz pipi. Não, não sabia dessa. Então, quer testar? É sério, é sério. Não faz barulho. Fiquei curioso, como? Fiquei curioso. Não, mas tipo, o meu ele só tem 3, tá ligado? E aí? Um é quase um pra fechar e outro aceita ejetor. Esse controle aqui, o, quando você aperta o da esquerda, o azinho, pelo menos o meu, ele faz o seu barulho. Quando eu vou sair de casa às 5 da manhã pra não acordar minha mãe, eu faço isso. Ok. Então assim, então, tá. Se tiver isso, eu vou abrir assim. Desculpa aí, se o seu carro tem o do Robert, então, é mais tranquilo ainda. Então tá, se tiver isso aí, eu não tenho barulho. É. Você, bom, o carro do Robert é assim, você aperta o botão, ele abre a porta, dando um gemido de satisfação. Exato, eu ia falar isso. Sabe onde que era? Então, tu não sabe onde que era. Quem não pegou referência pode ir embora, tá, gente? Eu vou embora. Guia do Mochileiro das Galáxias. Três marcas de cigarro, três marcas de cigarro. A porta geme de satisfação. É. Mago ele, né? Quando você passa lá, vê lá. Bom, você abre a porta silenciosamente e você vai lá, você vê as maletas, né? Vê a maleta que ele falou azul. Tem as outras. Hã? O que tem as outras maletas? Remédio. Roupa, remédio, remédio. Remédio. Tem alguma coisa que vai ser útil pra mim? Remédio. O que tem no seu carro ali que vai ser útil? Tem faca de amolar. Tem pedra de amolar. Tem uns barcos aqui. Tem, uma. Será que tem algum isso dele? Ah, vai roubar, depois ele catar uma caixa. Só isso? Ah. Ele não quer nada pra mim, Jeff. Eu não sei o que teria na minha porção. Tinha um kit de. Tem kit um macaco, gente, ali. Ao invés de deixar macaco, lá. Um pezinho de cabra pra levantar o pneu pro essas carro coisas pesado. Aí eu vou tirar de lá pra ficar com a gente, porque pode ser útil pra alguma okay, coisa. Um pé de cabra, uma chave de roda, um macaco. Mala com roupa que eu peguei, mala com roupa. Mala com roupa, mala com remédios. É uma pra cada, tá? Carregador de celular. É. Tem cigarro. Tem lanterna. Não tem cigarro. Lanterna tem. Lanterna. Porque se for o pneu no coisa na que noite. Se for útil assim, eu vou pegar também pra pegar. Tem uma caixa de ferramentas ali dentro. Mas a gente tá mas energia, eu tenho ali. Não. Tem. Tem? Caixa de ferramentas eu tenho. Tá igual tem no meu carro, tem uma metralhadora. Mas o que eu vou fazer é deixar ela com eles fazer a comida, depois alguém vai ir atrás comigo procurar os geradores. Uhum. Até os reservas. Bom, o Jeff, você pega as coisas. Vou gastar um de convicção aqui, Jeff. Durante a noite pra gente ter energia durante o dia. Eu tenho uma maletinha preta com uma pistola. Eu já fui do exército. Ok, não precisa gastar nada. Não precisa gastar? Então tem uma maletinha, só que é uma maletinha com senha. É uma digital. A única coisa que eu vou pegar lá vai ser útil pra então gente. Então pode gastar um, ué? Enfeitou demais. Tipo, só lanterna, pé de cabra, chave de okay. Cobra. Pega as ferramentas. É pra não crescer. Passa ali na enfermaria, deixa as coisas. Uhum. Vai pro refeitório. Alguém acompanha ela? Eu levo lá. Tio Sam, né? Levo ela na cadeirinha. Na cadeirinha. Na cadeira de roda? Tio Sam não tá de boa agora? Ou vai ficar a véia? Não, tio Sam fica não, cuidando da véia. Deixa ele lá cuidando da véia. Você cata a... Vou brincar de corrida. Caça a Verônica. Beleza. Cata a Verônica, põe na cadeira de roda, vai levando ela pro refeitório. Ela vai indo assim, né? Jeff. Eu vou tirar um pedacinho da coxa dele onde tá. Vou pegar uma bolsinha de soro. Vou colocar remédio pra ele continuar dormindo. Vou colocar nele. E eu vou começar a fazer cara, biópsia. Cara, você matar esse cara, hein? Não, pra ele continuar dormindo. E vou continuar a fazer uma biópsia. É uma gotinha a cada 10 segundos, sabe? Não precisa exagerar, não. Eu tô fazendo tipo a dose... Não matar esse cara. Jeff, não sei por quê. Eu sei qual é a dose mental. Eu tô um pouco abaixo disso. Ok. E... Vamos matar esse cara. Com certeza. Não, eu sou um médico bom, não vou matar. Você não sabe qual é o efeito desse remédio com o vírus? Eu vou tirar pedaço da tirar um pedacinho pequenininho da perna dele. Jeff! Colocar no microscópio pra ver o que tem essas coisas. Certo. Vai lá pro refeitório morrer. Diga. Eu sei alguma coisa. Eu conheci a fábrica antigamente? Antes de entrar nela alguma vez? Não, eu já ouvi boatos, ou coisa que saía que muita gente roubava coisa aqui, ou levava um remédio embora, se muita gente acabava usando aí só pra trabalhar. Não pegou. Acho que não, por que a Blair teria contato com esse tipo de informação? Não sei, eu só tô perguntando. Porque caso eu soubesse, seria a explicação do porquê aqueles zumbis eram mais desenvolvidos que os outros. O remédio poderia ter tido algum efeito neles. Entendeu? Tá, ok. Mano, os zumbis do ônibus estão esperando pra ir pro roxo, tem ideia. Esperando o quê? Pra ir pro roxo, sei lá. Se eu me dei, não sei. Esse cara tá lá que eu ia pegar ônibus. Esse cara deve estar, nossa, o senhor não sabe muito. Ai, olha que interessante. Tá, você vai lá, então leva a Verônica com vocês, pra você pegar o refeitório. Quando vocês estão chegando no refeitório, vocês olham pra trás, tá? E aí vocês veem a lua cheia surgindo no horizonte. Putz, obrigado. Zumbi vampiro agora. Zumbi lobisomem. Zumbi lobisomem. Zumbi lobisomem. Tá, a lua cheia surgindo no horizonte. Isso é legal. Clareando. Coisa engraçada é a indignação do Lemon de caralho. Tipo, fudeu. Se tiveram zumbi, zumbi lobisomem, tá ligado? Que lindo. Eu não fiquei falando, lua cheia vampiro também. O cara fumou. Mas eu me corrigi, tá, caralho? Bom, vocês notam lua cheia, tá bem, bem clara, bem iluminada. Já vou aproveitar com a bolsinha aqui em cima, que tem arma dentro. Tá. Você tá com uma espada, melhor. Entram no refeitório, acendem a luz, começam a preparar a comida. Né? Tudo tranquilo. Tem a gás, né? A gás. Gás brasileiro? Gás brasileiro. Tudo tranquilo. Qual o estoque de gás que tem ali? Tem 3 botijões daqueles grandes. Aqueles grandão lá. Aqueles grandões. Ah, então, só pra gente ali, daria tranquilo pra uns 5 meses. Daria pra mais até. Sim. Os pequenos, meu, em casa dura mais deve, 6 deve meses. Deve dar pra sobreviver durante um ano. Tá, ô louco. Pra mais até. Pra mais, pra porque mais, pra mais. O lá de casa dura 6 meses pra 3 pessoas. Aqui nós estamos em 8. Quanto você cozinha, né? Não, uma vez por quantos dia. Quantos quilos que é? Cozinha uma vez por dia, depois quantos come quilos? Dia à noite. Quilos, não sei. Ó, que? Tem que acionar. Não, pera, pera. Então dura mais, ou porque o de casa de 13 quilos, aquela é aquele 50. Pequeno lá, aquele de 13 quilos pequeno, lá em casa em 3 pessoas, dura acho que 6 meses a 7, dependendo do quanto tem quilos. A gente não vai ficar aí 5 meses, a gente não vai conseguir levar essas porra pra passear. Então certo. Relaxa. A gente tá com um caminhão ali, parça. Vocês preparam a comida, tá virando assim. sente já revigorado. Pode tirar a condição da ficha. Uhum. Então já tá bem alimentado. Saúde. E vocês vão levar comida pro resto do pessoal? Vão chamar o resto do pessoal pra comer aí? Não, vamos chamar o pessoal pra comer aqui. Fica levando lá na enfermaria, é perigoso. Não, bom, já que a gente vai racionar, deixa o prato pronto, coloca o prato certinho. Monta os pratos. Okay. Então, cada um tudo igual, nada de carne a mais pra ninguém, todo mundo vai emagrecer. Ah, vocês gastam isso aí tudo em torno de uma hora, mais ou menos. Tá. Tudo corre tranquilo. Até a hora que vocês estão com os pratos prontos. E chamam as pessoas, o restante do pessoal pra comer com vocês. Eu tô falando no ouvido. Obrigado, tá. Eu escutei, a gente reveza, durante pô, essa uma hora, for, vocês três estão lá na enfermaria. Você que tá com o cutelão, ela com a espada assim só. Vocês dois vigiando o cara e o Robert lá coletando a amostra da perna dele. Deve ser um saco ficar ouvindo ele fazer isso, né? Eu coloquei no microscópio, o que que eu vi? Bom. Um monte de bichinho se movendo. Primeiro de tudo, quando você corta uma amostra da perna dele, ele dá uma estribuchada assim. Não era pra dar! Ele tem uma reação. Não era pra dar mesmo. Não era pra dar! Ele tem uma reação, ele reage. Alguém tá marcando o tempo? Aí você pega. Ah, não, agora eu voltou. É. Não, tempo da. Não, exato, é que agora voltou a ação. Nós passamos uma hora, mas. Não, ela quer saber se estão cronometrando o tempo que o cara vai demorar pra ver a zumbi. É. Não, é mais de 10 segundos, então eu já tenho uma conta. Você pega e põe no microscópio. Você tá contando. E aí você olha pelo microscópio. Tá? Aparentemente as células dele estão normais. Normais? Normais. Nenhum tipo de virinho. Pegar amostra de sangue. Sim, sim. Você identifica alguns vírus e bactérias ali na amostra que você removeu. Nada normal. Nada aparentemente normal. Não. Vou tirar uma amostra de sangue dele, Jeff. Certo. Vou analisar também. Você vai com a agulha e espeta o braço dele e dá uma outra mexida. Pô, deu a mão de fada aqui, caralho. Ele nem sentiu. É aquele negócio de tirar diabetes. É. E aí o sangue? Você puxa o sangue todo. É. E aí você põe o sangue. Põe o sangue no vidro. Olha pelo microscópio o sangue. Aparentemente normal. Esse cara tá de brincolho. Jeff. Mas ele tem alguma contaminação na corrente sanguínea dele. Parece ser alguma doença venérea, por isso que consegue identificar. Ele tá dormindo aí, ele tá dopadão. Vou lá, abro o olho, com uma lanterninha, jogo assim no olho dele. Você abre o olho dele? Ô louco! Ô louco! Caraca! 5 sucessos, Robert. Você vai e você abre o olho dele assim. O olho dele tá virado pra trás, né? De repente o olho dele desce assim, se volta na sua direção. Ele. Ele desperta, gritando e tentando morder você. Tira a mão na hora! Ah, bom, esse vai ser mais rápido. Gritando. Vocês lá no refeitório, vocês escutam os gritos. A gente volta comendo. Eu cato uma faca ali, que é o que menos faz barulho. Eles voltam com a arma, filho. Pega a cadeira de roda. É, mesmo assim, vai ser. Já estou rolando. Nossa! 4. Parece que alguém foi infectado. 5. Só 5. Estou confiante. Olha, rola aqueles que eles lá estão melhor. Esse negócio aí está dando sorte. É, aqui foi o mestre passando o mestre, tá ligado? Entropia. Sorte caraca. Espadachim, previsou o momento dele. Ele veio de prontidão. Socorrista de guerra, ajuda. Ajuda. Socorrista ajuda de guerra, amigos. Então tô acostumado mesmo. E quando eu tô fazendo minhas tarefas, você faz muito atento pra poder desviar, correr, se vier algum tiro, alguma bomba. Então, é verdade, eu tô. Tá, ok. Então ele okay. Tem um dado de cada um. Tá lá. Um dado de cada um. É, mais um então. O que eu posso. Mas o Ticano tá lá junto? Tá lá. Ajudando? É um então, dele. Então pega um dado. Não pega um dadinho do Ticano aí, também. Israelense também não está? Israelense não conta. Não? Não. Pessoal, porque ele vai falar que ele não vai entender nada. Mas ela não tem arma, nada? Tem. Uma K-47. Então, não, mas vai picotar o médico do grupo. Não, picota o cadango. Vai contaminar seu braço. Corta o braço dele fora. O que mais eu posso usar? Nerd, eu sabia que isso podia acontecer. Coice dela é muito forte. Já vi um filme de zumbi que acontece essas coisas. Não, mas você, por outro lado, você medicou ele, é impossível isso acontecer. Tira. Mas ele reagiu quando não era pra reagir. É, quando eu cortei a perna dele. Você já percebe que tem alguma coisa errada. Ok, ele teve um espasmo, mas não. Dele despertar dessa forma. Não, não é pra ter nem espasmo. Não é pra ter espasmo com droga. Nenhum. Não. Porque é tombado, é como se você. Já pensou que você tá no meio da cirurgia lá, o cara pega e você faz assim. Ô, Rodrigo, você tá brincando. Mas às vezes você acertou o músculo do músculo. Mas ia ser engraçado. Não, mas paralisia no. Eu já vi isso. Eu já vi um cara infectado. Eu tava desconfiado de estar infectado pelo vírus. Não podia estar meio que já meio preparado que isso acontecesse. Talvez com a memória dele com o infectologista já tá um pouco mais. Não. Mais esperto. Você já pegou dado disso, não pegou? Peguei do soquista de guerra. Confiante. Cortar aquela veia. Espadachim. Pega um dado de cautela aí, vai. Serrando com tampão do coração fora. Nossa, tá jogando dado pra caramba, 6 dados. Se eu tirar a média, eu tiro 3. É, eu acho que você vai tirar 0 sucesso nisso aí. Gasta de convicção e joga mais um dado. Joga mais dado. Eu acho que não vai conseguir sucesso, hein? É. Agora você consegue 2. Para de ser com o jogo, amor. 1, 2, 3, 4. 4. 4 sucessos. Deu. Deu ruim. Parece que a gente vai matar o player na mesa. Ah, morreu o médico. E aí? O Jeff não esperava. Você Passei. Abre o olho dele assim, Robert. Já medo meu. O olho vira na sua direção. Ah! Morde assim você. Na mão. Daqui, primeiro que vocês ouvem o grito. Primeiro que vocês ouvem o grito. Aí ele pega e abocanha. Mordendo, ele tá insano, enlouquecido. Mordendo. E aí você vê a pele se rasgando, o sangue brotando assim no, por baixo, né, do ferimento. O que, que você faz? Ele tá grudado na sua mão. Eu corto a mão dele fora. Caraca! Calma. Mordeu, paciência, perdeu. Mordeu, eu tava com. Mas é um médico, é um cirurgião, ele precisa da mão pra operar. Mas ele precisa dele vivo. Ele precisa do cérebro pra operar. Não, a gente não precisa. Mas ele vivo sem a mão não vale nada. Ó, eu vou ser bem sincero. Eu consigo cortar a cabeça dele. Se alguém, ó. De quem? O cara deixou as informações. Do cara? Do cara. Consegue. Então eu vou tentar cortar com a cutela. Você vai tentar cortar na base do pescoço ou vai meter uma machadada na cabeça? Na base do pescoço. Base do pescoço? No pescoço do cara que tá mordendo. Então faz uma jogada aí. A mesmo que você tire uma falha crítica, você faz isso. Se você tirar uma falha, crítica, você vai ferir ele. O cara tá com suspeita de infecção. Tô com bisturi na mão. Cravo aqui na junção do osso e viro pra abrir a boca. Boa. Justo. Nossa! Isso é muito bom. Nossa! Melhor jeito de ser pra alguém, mano. Pegar essa função aqui. É, cravei a mistura ali, virei pra abrir a boca e vou tirar a mão. Corta a mão dele. Corta a mão dele antes, Ian. Corta antes. Você tem ação de reação. Corta. Exato. A ação de reação foi boa. Não, gente, uma hora eu vou ter que cortar. Corta já, então. Tá, não vou nem pedir teste pra você. Foi bom. Gravou o bisturi, ele abre a boca. Ele tá gritando. Tirei a mão. Você tira a mão e tá com bisturi lá. Eu tiro a mão e tiro o bisturi. Guarda o vocal desse cara logo pra ele parar de gritar, mano. Arrancou o bisturi? Primeiro a mão, depois o bisturi. Você recebe nessa porra? Ah, parece que é zumbi, parece que a gente vai ficar alisando. Eu vou direto lá pra pia lavar e. Eu tava com luva. Ele matou, não matou? Não, só viu o bagulho na boca dele. Só. Agora já era. Agora já era, já. Bom, o cara tava de boa. Caralho, que não precisa ser sincero com o cara. Por que vocês fizeram isso com o cara? Primeiro, não precisava ter prendido ele na mesa. Não precisava ter trazido pra cá. Deve ter matado já, né? É, ter matado lá. É. Corta a mão dele. Não, Não adianta. Não adianta. Não, não adianta. Não adianta. Se eu chegar lá, eu vou com a mãozinha cortada. Não adianta. Não adianta. Ó, se eu chegar lá. Você passou num teste de inteligência. Você tá lá tirando a luva, lavando a sua mão ali na pia e contando. 9, 10, 16, 17, 35, 36, 37, 52, 125, Mississippi. Que, e tá contando o tempo. Você tá contando o tempo pra ver se você vai se transformar também. Ah. Todas as transformações que você viram, que você viu, tá? Enquanto você tá lavando a mão ali. Foram quantos Mississippi? Todo mundo naquele momento apreensivo, você conta o tempo suficiente de todas as transformações que você já chegou a ver, mas você não se altera. Se alguém tentar achar a perna da minha mão, eu mato antes, tá? É, sabe por quê? Volta, não adianta. Hã? Não adianta, se já caiu na corrente sanguínea, pode cortar o braço inteiro que não vai dar certo. Você não sabe. O sangue é muito mais rápido. Pior, eu quero ver se... Sangue é muito... Pronto, acabou o problema. O sangue é muito rápido. Eu só ia virar um zumbi maleta. Gente, o cara tá vivo, ele tá gritando. Você vai virar um zumbi. Tá, então, vai ter que matar o cara. O cara gritando. Vai matar o cara? Não. Tirão? Eu não queria. Não, mas tá com a espada. Não, tá com uma espada. Tá com a espada dele ainda? Dá uma chuchada. Isso é matéria. Ah, eu não queria fazer isso, cara. Tampa a boca dele, então. Olha, Zé. Chega perto dele. Chega e faz assim, ó. Não, vai lá, mata. Não vou te matar, mas não grita, tá? Não me morde também. Tá chegando o zumbi. Você vai fazer? Calma, não sei. Harakiri. Você deve ver esse tipo de jogo, você não deixar a moral de lado, né? Que espada que é a sua? Qualquer mesmo. É um sabre. É um sabre? É, mete aqui, ó, pra ele já parar de gritar já. Acabou o problema. Ai, meu Deus. Vai matar ou não vai? Pois é. Jeff, ele tinha algum sinal de estar infectado? Aparentemente não. Aparentemente não, caralho. Eu sou infectologista. Se tem alguma infecção ali, meu cão não sabe o que é, eu consigo me identificar. Você conhece o vírus Cerberus? Não. Mas, Jeff, todo vírus tem uma estrutura parecida. Mesmo que eu não saiba que vírus que é aquele, eu sei que tem um vírus. Não, então, o vírus Cerberus é diferente, ele tem três cabecinhas. Ah, não, eu não vou matar. Tinha um vírus, mas aí quando você pensa que todos tinha os vírus são parecidos. Tem algumas doenças venéreas dele. Juntando as peças. Mas eu já estudei alguns tipos de vírus, algum tipo que eu conheci ou não? Por que que ele tá ligado? Parecido com um vírus que você conhece. Qual? Por que que, sei lá, tá com hepatite. Não sei quantos doutores. Hepatite. Mas qual é a hepatite? H. A, B ou C? Não sei qual que é pior. Acho que é a C. Eu tô ali lavando, Jeff. A C é contagiosa. Então é a... Eu viro assim, ô Blair! Tá vendo essa seringa aí? Blair, não toca. Só tá vendo essa seringa? Todo transtornado. Mete nessa bolsa e enche essa bolsa com essa seringa. Gritando, velho. Eu tô correndo lá desesperado, eu cheguei. Tem uma coisa pra me dar. Sai correndo desesperado, chega. Verônica vai. Tá, pronto. Vai cambaleando ainda, chega lá. Eu vou na cadeira de roda. Ô, Jeff. Eu abro a porta, ele tá gritando lá desesperado. Vai fazer uma faquinha aí, vai fazer tudo. Vou passar a faca. Ô, Jeff. Não vai que eu vou impedir ele. Eu tinha deixado pro Jeff. Tinha uma seringa com lá, com um som, que ele entra, coisa pra derrubar o leão. Falei pra ela pegar e injetar nele. Quero ver se vai disputar comigo na sorte. Tá, você já tá lá dentro. Você vai fazer o que ele falou? Vou. E quando ela tá pegando, eu passo a... Quando vocês entram, vocês veem ela pegando uma seringa. Onde vocês pedem a seringa? Em qualquer lugar, foda-se. Tem algum lugar que é mais rápido? Tem algum lugar que vai... Coração. No olho. Não. Não é direto no coração. Não, pera. Eu tenho tempo de chamar pra ela. Não. Pescoço. Não, vai não, não, e mete não. A seringa no pescoço. Psss, ingere. O cara. Ele desmaia. Agora a gente pega um pano e coloca na boca dele. Agora tira esse. Agora eu vou tirar o bisturi, com certeza. E da próxima vez, vamos restringir a cabeça dele também? Eu tenho cuidado com eu espero que agora vocês tomem conta de todos os zumbis que vão entrar aqui dentro por causa desse barulheiro que vocês fizeram. Eu já não fiz barulho nenhum, foi ele. O barulho já não tá feito. Eu tô vendo que a culpa com certeza não foi sua. Não foi. Eu não trouxe esse cara pra cá? É, porque todo mundo usa um bisturi. Ah, chega, vai. Não é porque um cara que berrou, vai todo mundo ficar nervosinho. Você chega. Fora como que tá? Eu vi. Mesmo assim. Não vai. Quando Deus quer, que... Deus quer, entendeu? Se Deus quis que as coisas fossem assim... Você não tinha que fazer alguma coisa, ou Robert? Eu tô lá. Você tá veio lá rolando compulsivamente. Tá, você tá com algum problema? Eu vou descobrir. Eu tô lavando a mão. Tá, Robert. Eu posso ser um curativo nele? Pode. Você vai jogar pra mim um teste. Não, sou Robert Neville, sou imune. Vai jogar um teste pra mim. Eu teria, mano, na seria hora. Seria o equivalente a um teste de vigor. Cortar na mão? Ou ação reflexiva. Não adianta. Eu vi mordão. Ia ser um zumbi maneta. Passa na mão, eu podia ter encosto do cara. Se podia ser o que for maneta. Joga o teste. Eu ia cortar, eu ia. Equivalente a um teste corta de vigor. Corta a mão, passa no pescoço do cara, já faz. Tá. Um ferimento pequeno, dificuldade é um só. Gente, como eu sentindo, tá. Eu não posso fazer essas coisas. Viu o que você tem pra se defender aí? Infectologista, com certeza, eu já sem querer me infectar com alguma coisa quando eu tô fazendo pesquisa. E você visa um bem maior. Caramba. Com certeza, tipo, quando você tá na faculdade, você faz cagada. Faculdade é época de fazer cagada. Tá, mas o que isso te ajuda? Meu organismo tá um pouco mais forte. Ah, para. Um militar não pensaria assim. Tá, ok. Eu sou um militar seu e não você. Confiante, tô confiante, meu organismo vai resistir. Tô confiante, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Jeff, socorrista de guerra. Mas eu não tô. Fazia sutura em mim mesmo com lama, tipo, no meio da guerra, tipo. Tá, mas isso não te ajuda a resistir a uma infecção no meio do cérebro. Mas ajuda a resistir a infecção. Porque com lama na guerra, com certeza eu tive. Mano, você já. É umas coisas muito tensas. Com certeza que eu tive muito contato com muita doença. Meu organismo ficou um pouco mais forte. Tá achando que ele tá na Primeira Guerra Mundial. Mas eu acho que ser drogado ajuda. É ser drogado. O cara aqui é o Ozzy agora? Os tempo de. Ele tem todas as doenças no corpo dele, praticamente. Sério? E uma doença anula a outra. O cara é tão loucaço, o cara que comeu um morcego, né? O cara é tão louco, que ele tem tanta doença no corpo, tanta doença que uma acaba anulando a outra. Deixa eu ver. E ele não morre. Quem? O Ozzy? É o. Não, é o Mr. Burns. Uma vez no Simpsons foram. No Simpsons tem isso também, é. Tipo, aparece o cara explicando, tem uma portinha assim, os juízes tentando entrar, não consegue passar porque são muitos de uma vez. É, não, mas o Ozzy ele tem esse lance também. Nossa. O cara tem de tudo. Ariel, o que você tem aí? Tem convicção. É, é facinho, só um sucesso. Tá com medo por quê? Eu vou gastar um de convicção aqui. Eu tenho 50% de chance de dado. Tô com 4 dados. Só animada. A dificuldade é 25. Então, ele uma nova. Só come bastante. 2 sucessos. 2 sucessos. Ok, muito bem. É 1 milímetro por passada. Passou. Ok, então. Então você não sabe nada, você só passou no teste que eu pedi. Então não peguei hepatite, agora vamos pro certo. Não pegou hepatite. Bom, e aí? Tô lavando a mão. Lavando a mão. Você lava a mão exaustivamente. Até parar de sair sangue ali. Ô Jeff, eu cato as armas, cato as coisas lá, chamo alguém pra ir comigo lá na frente, pra ficar esperto caso eles comecem a tentar entrar no portão. Jeff, certo. Tentar matar um por um devagarinho ali, sem fazer muito barulho, caso eles tentem entrar, pra não ficar batendo no portão. Chama esse realizador de boa pra isso. O AK-47, não. O Blair? Não, o braço mecânico. A cozinha daqui, de que tamanho que é? Pra quê? A cozinha daqui, de que tamanho que é? Pra quê? Só curioso. Você acabou de ser mordido por um cara que eu não sei se ele tá com vírus ou não. Você quer ir pra cozinha pra contaminar o resto? Você tá louco. Não, eu quero saber o tamanho da cozinha. Eu saio da porta e tranco a porta. Eles lá vem. Ah, a chave tá comigo? Achou. Tá? Não tá. Isso, faz a cagada. Não tá, porque eu usei ele trancar quando eu trouxe meu remédio, lembra? É, não, a chave tá com ele que ele trancou quando mandou vocês irem buscar remédio lá. É. Próxima vez que você for lá, Blair, procura na cozinha, perto do balcão de carne. Uma luva metálica pra mim. Próxima vez que eu for operar o filho da puta, eu coloco aquela com a luva de açougueiro. Isso tem. Isso tem, se for o tamanho da cozinha, tem. É. Toda cozinha tem. Não, a minha não tem. Toda cozinha industrial. Toda cozinha industrial tem, por isso que eu perguntei o tamanho da cozinha. É. Ok, mas quem fiscaliza? É EPI. É. Pera, você acabou de falar que tem uma grande fiscalização, por isso que ela tá usando EPI, lembra? É. EPI. Eu não acabei de falar nada disso, não. Nós falamos na última sessão ou penúltima? EPI. Que eu vou pegar aquelas luvas de açougueiro, que é o cara pode morder, pode fazer o que quiser que não vai pegar. Pra quem mexe com carne é. Ela é isso. Hã? Ela é isso. É EPI. O cara poder cortar carne sem cortar a boca. Então, talvez tenha uma luva dessa lá. Ah, tem. Tem uma luva. Um par. Rapaz, eu sou açougueiro, eu tenho uma na bolsa. Um par dessas luvas aí. Então, tem uma na bolsa. Todas as que eu for operar, vou usar ela. Pronto, quer morder? Morde, vai, relaxa aí. Se você agora sacar a luva e entregar pra ele, você vai tomar tiro. Vai. Nossa. Mas essa luva é minha. E aí, o que vocês vão fazer? Na hora! Vai lá pra fora. Quem vai com ela? O Jeff. Vocês duas. Tirar meu sangue e colocar lá no e vou ver no microscópio. Acho que tem que descansar um pouquinho. Vírus? Tá aparecendo lá o vírus? Não, você não tá vendo vírus nenhum. Um vírinho da gripe ali. Ô Jeff, tem o vírus da gripe. Tira meu sangue, põe lá. Tem sangue. Você tirou o sangue mexicano? Cortei o cara, eu vou até onde tá. Peraí, como você cortei o cara? Vamos esclarecer as coisas. O cara lá que eu enfiei a faca, com certeza tem sangue na maca. Tem. Eu vou lá e pego o sangue e misturo meu sangue com dele e coloco no microscópio. Ah. Vai pôr um fio quente também? Não, vou ficar vendo o que acontece com o vírus e consegue o que quer. Fica observando e tá normal, o célula se movendo, a massa se movendo pra lá e pra cá, tá? O vírus da gripe ali, junto com o vírus da hepatite, começa a brincar um com o outro. O vírus da hepatite. Não, o Jeff, tem um negócio... Hepatite é viral ou é bacteriológico? Depende. Depende da hepatite. Depende qual hepatite, por isso que eu perguntei qual que é a hepatite do cara. Qual que é a viral? Que é a C. A C. Que é o que dá pra você transmitir. Sabe por quê, Jeff? Então é vírus da hepatite C. Que tá ali. Nossa, tá fudeu. O ponto é hepatite C, velho. Eu sei que essa doença é altamente mutável. Eu sei que meu dengue tem alta dose de drogas. Então, se o vírus tá lá, ele provavelmente vai sofrer alguma alteração por causa das drogas que estão lá no meu sangue. Possível, é uma possibilidade. Tô lá olhando. É uma possibilidade. Nada acontece. O sangue não. Deixa um vidrinho no microscópio. Petri, né? Agora eu quero se curar de uma coisa. O sangue no vidrinho, vai passando tempo, ele vai chegando a secar ali, também. Mas não sofre nenhuma alteração. Alguém vai lá fora, por favor? Vocês mataram os zumbizinhos, bom, né? Bom, elas duas estão lá fora. Não. Alguém, quem tá melhor aí pra ir lá fora? Ou... Eu tô lá fora. Não, pra ir. Vocês duas estão lá fora? Se quiser, eu vou. O que vocês fazem lá fora? Pega um sangue zumbi aqui. Ou vê como. Tá tudo murado. E o ônibus na cotonete, frente do portão. Então, lembra que eu ouvi? Cotonete. Eu quero ver se eles estão mais agitados, se eles estão murmurando mais. Tem como ter uma depois sim. Do barulho. Vocês dois ouvem o som deles andando próximos aos muros e arranhando os muros, batendo nos muros. Obrigado! Lá no carro, lembra? Mas eu acho que é mais seguro pegar de fora porque o carro tá longe. Jeff. Mas não tá nesse kit que ele trouxe seu? Não, o kit tá no porta-malas. Em volta da minha fábrica. Na parte da frente do carro. Sim, em volta da coisa que tem em volta da fábrica. Eu tava dirigindo, peguei o cotonete, tampei e deixei na frente do carro. Dá pra ver o condomínio? É muito longe. Pega lá. Se você subir em algum lugar alto, algum dos carros, por exemplo, dá pra você chegar. Não, mas é muito longe, assim. Não, acertar uma pedra. Aqui, lá. Acertar uma pedra não, tem que ser forte pra chegar uma pedra. Ah, mas dá pra ver carro do outro lado da rua, por exemplo. Dá pra ver carro, dá pra ver o próprio condomínio. Que sagaz, amiguinho, hein? Mas jogar uma pedra é complicado. Jogando pedra nos carros pra ver se faz barulho, quebrar vidro, fazer mais barulho e ir pra lá. Acho que tem uma moça com braço mecânico. Sobe onde então pra fazer isso? E a moça com o braço mecânico? Parece que esse braço mecânico. Eu acho que ela consegue pegar uma pedra. Não, gente, calma. É um braço mecânico do século XX, não é? Um soldado universal. Por que você falou que ia fazer isso? Universal não, soldado invernal. Se você falasse que ia fazer isso, você faz um xilingue. Exato. Ô, Jackson, não pode pra porra. Não, o braço dela não é assim, não. Com luva? É, então. Luva cirúrgica. Mas tem que ver se quebraria o vidro. Não, mas a pedra vai mais longe que você jogando, né? Pedras, você te liga com a luva? É. Não? Funciona. Você tem que pegar umas pedras maiores pra quebrar o vidro. Ah, é? Bom, tem pedra no pátio ali. Vocês sobem no quê pra fazer isso? No ônibus. Ali sem tem os carros, ambulância. A ambulância vem com mais alto ali dentro. É, você pode subir no prédio. Ou subir no próprio prédio. Sim, é, respondendo a pergunta que foi sua, se não me engano. Não, foi sua. Tem escada usada pra manutenção dos prédios. Então ali eu vou subir lá pela escada, fica melhor. Então você sobe pela escada, vocês duas sobem pela escada. Caso erre a primeira, então eu vou levar bastante. Cheias de pedras, né? E vocês olham a situação ao redor. Tá. Desesperadora. Nossa. Tem a lua cheia no céu, clareia tudo. Ilumina tudo. E tem. Tem ao redor uma horda incontável de zumbis. Helicóptero, tá? Eles cercando o. Como que os caras sabem que nós tá ali, mano? Cercando a fábrica. A fábrica do depósito. Eles cercando ali. E vocês notam o seguinte: eles ficam chocando contra o muro. Tá? Como eles não encontram passagem, eles começam a andar a esmo. E aí, de repente, eles começam a voltar a se bater contra o muro. Tá? Mas vocês conseguem notar uns 4 ou 5. No meio daquela multidão de mortos, que eles parecem checar sistematicamente as defesas da fortaleza de vocês. Nossa, que filhos da puta, velho. Isso tem influência da lua, será? Não. Eu espero que não, né? É. Vocês notam o seguinte, assim, perto da guarita, né? Alguns deles, eles vão bater no ônibus, assim, na traseira do ônibus, aí vão tateando a traseira do ônibus. Não tem nenhum tentando empurrar o rolê, né? Aí, não. Aí vê uma puxou pequena de festa mão, né, puta? Entre o ônibus e o portão, ele enfia a mão assim e fica procurando alguma coisa. Sente a grade do portão, fica tentando chacoalhar o portão, tentando abrir. Jeff, okay. Eu vou jogar as pedras pra eles saírem dali o mais rápido possível. Mas tem uma horda! Eles são inteligentes! Mas pra eles, tem 5 inteligentes. E aí? Esse aí é o problema. E aí vocês, um olha pra cima. Vocês veem um deles assim, tateando, né, olhando, procurando tudo. E aí ele bate a mão assim, pá, um negócio de metal no muro, a caixa de correio. Ele bate a mão assim na caixa de correio, ele enfia a mão assim na caixa de correio. Ah, só volta e avisa o pessoal. Aí ele segura assim e ele dá impulso e começa a tentar subir pela caixa de correio. Começa a tentar escalar o muro. Volta e... Você quer matar a gente? Joga um meteoro de uma vez. E aí? Então, é assim, aí. Mas se a gente tentar sair daqui, tem que tirar um ônibus. Tem que tirar um ônibus dali. Mas tirando os zumbis dali fica mais fácil pra sair. E aí? Quando vocês veem ele tentando escalar e começam a bolar um plano nas suas mentes de escapar e visualizam um ônibus que tem que sair ali da frente pra vocês conseguirem escapar dali dentro. Vocês olham na direção do condomínio. Tá? Tudo ao redor ali está cercado. E vocês veem uma massa imensa de mortos descendo a rua que dá acesso ao asilo ali. Descendo ali e indo, caminhando trôpegos em direção de onde vocês estão. Não tem mais ninguém nessa cidade fazendo barulho, cara? Caraca, velho, os caras estão se comunicando, mano. Não tem nego aqui, ó. É formiga, eles trocam saliva aí. Sério? Eles vão indo na direção de vocês e aí subitamente eles param e viram na direção do condomínio e saem correndo pra dentro do condomínio desesperados. Tinha um nego vivo lá. Alguns deles gritando, berrando. E aí vocês olham na direção do condomínio e vocês veem em cima de um telhado de uma casa, tá? Tem um homem, certo? E esse homem, ele estende a mão assim. Eu vejo o homem. Eu tipo, me prosto deitado no coisa, abaixo ela também, pra caso ele vê ele não gritar. Tipo, ah, tá bem! Ele estende a mão assim. Deixa ele gritar. E aí ele puxa uma criança. Tem mais gente com ele, de aproximadamente uns 10 anos ali pra cima do telhado. Zumbi mirim. Estica a mão assim e puxa uma criança em torno de 6 anos ali pra cima. Tá? Estende a mão ali novo. Cheio e aí de ele criança. Puxa uma mulher. Calma, todos eles são jovens. Tá, o homem ele aparenta ter, vocês conseguem distinguir ali, porque a lua está iluminando, vocês conseguem distinguir, ele tem em torno dos 30 anos. A mulher mais jovem que isso, provavelmente em torno de uns 26, 27 anos. Quanto de convicção tem que gastar para receber a ligação milagrosa da Marinha? Quem disse que existe Marinha? É só saindo por cima? Por quê? Calma. Nada para sair por baixo. É verdade. Calma. Dá pra sair por baixo, num caixão. É, então, isso é a mesma coisa. Como Como são os esgotos daqui do Brasil? Eles são grandes o suficiente pra caber alguém? Você não viu a gente socorrendo gato, acha? Não. Não? No Brasil é tudo um lixo. Não. Você vai ter esgoto assim, perto da Via Expressa ali, quando eles canalizaram os córregos que desagam na Via Expressa. Porque o resto é tudo ali um caminho. Ali você tem galeria que tem 3 metros de altura. Só ali. Restando da cidade, não. É tudo aquela galeria ali. Com aquela manilha assim de 8 polegadas. Vamos lá. Quanto que eu tenho que gastar pro esgoto ali de cebola pra gente passar? Todo mundo fazendo vaquinha de convicção aqui. Vaquinha de convicção. Vocês estão deitados ali no telhado. Eu tô escutando helicóptero, gente. Já gasta. Vocês estão deitados no telhado. Joga um teste pra mim pra se ocultar. E eu vou tentar visualizar vocês com o cara. Tá, sou uma pessoa pequena e magra. A esposa. E o filho mais velho só. Tá, eu sou uma pessoa pequena e magra. Perfeito. Eu sou uma pessoa prevalente ali, eu não vou ser encontrado. Tá trolando. Eu já nem vou comprar. Prevalente, mano. Ele não sabe que é prevalente. Eu tenho raciocínio rápido. Olhar e tremei. Dois, só tive dois só. É, contra ele é dois, né? Eu tenho raciocínio rápido ali, então. Baixou rápido, beleza. Não capitão quando ele tá. Eu sou estrategista, então eu consigo ficar deitado em uma maneira ali que eles não vão conseguir me ver. E só. Joga. Só dois sucessos. Só eu vou jogar? Não, eu também. Em princípio, você não adianta ela jogar, né? Opa! Dois sucessos. Empatou. Dois sucessos, empatamos. Ó, eu dou um dado pra ela já porque eu ajudei ela a baixar, que foi eu que prostrei ela lá. Perfeito. Por que você pôs seus dados? É, legal. Cusão. Se ela superar ele, vocês dois ficam ocultos. Três sucessos, hein? Eu sou pressão psicológica. E o gato sem convicção. Porque o meu é porque eu tenho como hobby xadrez. Mas xadrez não é um jogo de se esconder. Mas é um jogo de estratégia. No grego, estratégia. Tá, mas o que é a estratégia ajuda numa ação reflexiva de se esconder? Você nunca jogou ping? Mas funcionou pra ele, porque não vai funcionar pra mim. Você nunca jogou ping? Hã? Você nunca jogou ping? Joguei pong. Não, sério, é xadrez 5 minutos pra fazer jogar. 5? Você joga um tempo, hein? É, TPR, eu tava começando, mas eu joguei. Ah, em xadrista pode. Já joguei ping com 15 segundos, 1 minuto e 2 minutos. 2 minutos é o padrãozão. Olha, dá uma migué, não sei. Não sei a memória estética, porque eu usava pra se camuflar na marinha. Eu tenho uma convicção só que eu vou gastar. Eu tenho reflexos rápidos. Sim. Baixo antes do caralho. Determinação inabalável. Ok. Deve ter usado isso pra cortar a mão do cara. Uma intuição que fala que eu tenho que posição eu tenho que. Boa! Você consegue abaixar antes até do cara subir no telhado. É. Antes do cara subir no telhado. Pira, vai dar merda, baixa. Vai dar merda, baixa. Você tem aí? Vai subir alguém ali. Se para, vai ser alguém ali. 3, 2, 1, agora. Ela falou lá que ela baixa antes do cara. Intuição. Ela viu 3 passos na frente. Nenhum. 3 sucessos. 3. Mais. 3 sucessos. Vocês estão ocultas pelo manto da noite. E vocês testemunham a ruína da família naquele telhado. Que fez um barulho tão grande, mas tão grande. Eles sobem no telhado. Mas tão grande. E o homem lá em cima, ele começa a olhar ao redor aflito, né, buscando uma forma de proteger os seus familiares. Eu começo a me ver na mesma situação. E aí, de repente, você vê uma mão surgindo por uma janela, pela janela do segundo andar, e tentando pegar eles assim. E se assusta, escorrega no telhado ali, desloca uma da telha que despenca, vai escorregando, despenca lá embaixo, se quebra no chão e faz um barulho. E aí você vê uma das criaturas, um dos infectados, saindo ali e tentando subir, tentando alcançar o telhado. pra pegar aquela família. Então fazendo tanto barulho que a hora que ela a criança mais nova. Hã? A mão de quem tá tentando ajudar eles ali alguém vivo, mano? Como você sabe isso a distância? A criança menor abre o berreiro. Começa a gritar e a chorar. Desesperado. Chola mais! Chola mais! O pai e a mãe tentam acalmá-lo. Né, o molequinho, não, calma, quietinho. Tentam, tenta acalmar, quietinho, senão o zumbi vai comer a gente, filho, quietinho. Ah, agora eu vou pegar quietinho. Eles tentam acalmá-lo. E. E não deu certo, obviamente. Vocês olham assim, os zumbis que estavam subindo na direção de vocês, em profusão, assim, entrando dentro do condomínio. E subitamente, os que estão ao redor ali, inclusive aquele que está escalando a caixinha do correio, ele para. Vira a cabeça na direção do condomínio. Larga a mão da caixa de correio. Graças a Deus. E aí ele desce, vai caminhando. Diversos outros têm a mesma reação. Eles param do nada assim. Como se estivessem se comunicando telepaticamente. Eles param do nada e se deslocam como um cardume coordenado. E eles vão na direção do condomínio. Inicialmente, vagarosamente. Tá? Eles começam a correr. E aí, quando, conforme o pai e a mãe não conseguem conter os choros da criança ali, em desespero, o que tá saindo assim do telhado, ele já vai subindo, já coloca meio corpo pra fora da janela, assim, se agarrando às telhas pra subir ali, de corpo inteiro, né? Você vê o pai catando algumas telhas, soltando algumas telhas e atirando nele ali, consegue derrubar ele do telhado, né? E... os que estavam indo inicialmente, vagarosamente, quando acontece isso, né, eles olham, viram as suas cabeças na direção de onde está a família ali, né, e mesmo sem enxergar, porque tem um galpão enorme ali, onde tem exposição, tem feiras ali, né, tem um galpão enorme ali, estão bloqueando o ângulo de visão deles, mas eles viram a cabeça naquela direção, de onde está a família ali em cima, e eles disparam numa corrida com tudo. Em direção a essa família. A situação ali começa a se agravar drasticamente. A família vai ficando desesperada, todo mundo em pânico, começa a gritar, o homem já começa a gritar, jogando telhas neles, e aí vocês veem um subindo ali, outro subindo por cima desse primeiro que subiu, um terceiro subindo por cima dos outros dois. Nossa! Tá? E a situação vai ficando crítica. O homem ele já se separa da família, já vai pra cima deles, desce o telhado. O telhado ali no condomínio é aquele telhado bem inclinadão, né? Difícil de se locomover ali. E no andar de cima, né, as casas ficam praticamente no que seria o sótão. Então tem aquela. Uma espécie de uma claraboia que sai assim do telhado, com um inclinadinho assim, e com uma janelinha. Eles vão saindo por ali subindo. E o pai ele vai descendo, ele se apoia ali naquele micro telhadinho ali da janela, começa a bater neles com as telhas, derrubando eles dali de cima, e vocês olham nas janelas dessa casa, desse sobrado aí, diversos outros aparecendo, tá? Um monte. Vocês sabem que é... Se nada diferente acontecer, né? É questão de segundos, de minutos, para ele estar completamente cercado ali, e ele e a família dele serem devorados. Olha só a pedra aí, ó. Só nem de estilingue. Você faria o quê? Vamos salvar essa família. Ah, eu meti um tiro lá. Capaz, eu meto um tiro lá e eu morro. As coisas funcionam assim. Elas ficam muito mais seguras se só eu sobrevivo. É assim que funciona. Lembra dessa frase ontem? Como que é a frase? Não, é que ontem a gente tava assistindo um anime, aí o cara falou lá, você não pensa em mais ninguém além de você, por você todo mundo estaria morto, todo mundo que tá atrás de você morreria. Eu falou, lógico, assim é mais seguro pra mim. Tá ligado? Vamos perder uma vovó então? Vou matar a vovó. Ah, agora, depois de tudo que tá acontecendo, ó, já começa a pensar duas vezes. Vovó, o Titanic chegou! Eu tô com a avó e com a mãe ali, velho. Juninho é burro, ele foi mal roado por um caminhão da família, tá ligado? E a avó dele perdeu 40% do sangue dela. Cara, 60, faz uma. Ah, é 60, 60, 60. Pega o sangue do Ariel aí, velho. Não, eu já peguei da data também. Só porque o Felipe fez esse sumo assado. Virou bolsa de sangue. Vocês vão descer no telhado? Bem devagar, sem fazer devagar, stealth total. Stealthão. Repitam o teste de vocês, stealth. Mesmo candidato? Com vantagem, joga duas vezes. É, com vantagem. Mesmo tanto. Eu vou jogar pro homem novamente. Os dois dados. Um dado dele agora pra distrair os zumbis. Eles ainda não morreram? Ainda não. Não, eu vou esperar eles morrerem antes de descer. Não, eu não quero que o cara me veja e faça. Você vai assistir de camarote? Eu não quero que ele faça nenhum gesto que mostre que a gente tá ali. Então você vai esperar sozinho. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vai descer. Então pode descer que eu vou jogar o único dado dele pra ver se ele. Viu? Agora eu vou descer. Percebe. Então. Reflexos rápidos, determinação na palavra. De confiança, pode olhar. Quanto você tirou? Nenhum. Não, mas eu vou continuar ali, Jeff, pra ver pelo menos o que vai acontecer caso tenha mais informação. Ele apostou na criança de 10 anos primeiro. Passou. Tá, você desce tranquilamente. Tá? Enquanto a tá quando, você toca, seu pé direito toca o solo, tá? Você ouve o som. Dos gritos desesperados do homem agonizante. Eu falei que foi mordido. Você vê o homem, eles vão saindo assim de monte. Espero que você ganhe um de lá de dentro do. Com certeza. Com certeza. Você vê ele saindo assim aos montes das janelas, subindo uns por cima dos outros, se fazendo de escada. Né? Começam a agarrar o homem. Né? O homem ele fica cercado, diversos deles segurando ele pelas pernas, e aí começa a puxar as pernas dele, as pernas dele abrem, ele cai sentado naquele telhado, né, arrebenta os Países Baixos, a Holanda vai pro saco, né, quer dizer, sai do saco. Quero ver ficar emocionalmente abalado. A Holanda sai do saco, esse é o primeiro grito que ele dá, e aí logo em seguida vem um grito de agonia dele sendo mordido por eles, eles começam a devorar ele vivo. Né, ele com as telhas da mão ainda, ele começa a se debater, né, bater neles, tentando impedir eles, mas ele não consegue. Grita, Juninho, morre logo! Não vai comer as pernas, filho da porra, assim. Eu tô pensando já muito em... Rapidamente, matar, ele é devorado vivo diante da sua própria família. Muito tempo. Diante da própria família. A mãe, ela, lá de cima, ela... Nossa, não morreu todo mundo ainda? Eles vão subindo e rastejando na direção da mãe. Você com os tá dois assistindo. Filhos. Né? A mãe ela fica olhando sem saber o que fazer. Ela pega o filho mais novo e joga de cima do telhado. O filho ainda leva. Sério que ela fez isso? Faz isso. Que mãe, filha da puta. Ela joga o filho mais novo do telhado. Que mãe, filha da puta. Vai tomar no cu. Não se apegou tanto aí. Isso, né? Alice, você já tá correndo, voltando pra enfermaria. Você só escuta mãe e você entra na enfermaria e se fecha ali dentro. Pô, mas imagina. Você escuta mãe, eu não, mesmo. Profit no chão. A gente vai jogar o de 10 daqui a pouco. Quando ela vira pra jogar o de 10, já uns 4 zumbis pulam em cima dela, né, mordendo o braço dela. Ela gritando desesperada, o moleque, não, mãe. E o que que sofra mesmo? Tentando salvar a mãe. Cai de cabeça, e eles pulam em cima dela, mamãe. Aí em cima do moleque também. E devoram os dois ali em cima do telhado. Tem alguma coisa que aconteceu no telhado ali das pernas? Tipo, depois negócio comprido? É, qualquer coisa que dê pra eu amarrar. Eu vou tirar a camisa e vou me enforcar. Eu desisti da vida já. Não tem como continuar. Pera, convicção. Tem. Tem uma corda lá. Tem uma corda. Tô quase perdendo a convicção já. Eles são devorados diante dos seus olhos. Você vai jogar um teste de horror. Quais são os seus tormentos aí? Quais são? Com escuro. Hoje por sorte tá lua iluminando pra você ver com clareza os detalhes disso aí. Vai lá, Juninha. Acho que isso é bem grave, né? Uma família ser devorada diante dos seus olhos. Eu acho. Sem poder fazer nada. Dificuldade é 3, vai lá. Ser visto. Eu queria ser visto, eu fui vista? Não, mas eu não sei se eu fui, se aconteceu? Dificuldade 3, vai. Ih, você assistiu de camarote. Vai ganhar o tormento. Vou, com certeza. Ó, eu sou piloto, então minha concentração ela é bem alta, então... Você consegue não desviar o olhar. Aumenta mais uma dificuldade. Eu sou sangue frio. É, realmente, é muito sangue frio pra ficar assistindo ali de camarote. É. Só faltou a pipoca. Só faltou a pipoca. Só a pipoquinha. Caraca, prevalente por isso aqui não serve pra nada, velho. Desculpa. Primeira vez que não serve pra nada. Mas depois, ó, não dá. É prevalente. Eu não vou me traumatizar com isso. Faz todo sentido do mundo, né? Exato. Ela sabe que não vai se trocar. Ah, mas aí, tá aí uma coisa que prevalente não serve. Ok, primeiro, você vai anota uma condição automática que indica o tipo de mal-estar emocional ou perturbação momentânea que você está sofrendo agora. Pode ser depressão, náusea, aflição, crise de vômito, paranoia, neurose. Diz assim, Cid é 41 pontos. Depressão. 41 pontos. Eu, por mim mesmo, eu só pensei. Então põe aí, Jeff. Deprimido. Jeff, estado de choque. Pode ser estado de choque. Eu acho que é choque. Joga aí, Cid 41. É porque estado de choque. Estado de choque vai ser agora, calma. É porque ele não tem reação nenhuma estado de choque, né? Depressão é essa parte que ele começa a fazer. Estado de choque vai ser agora. E agora rola um teste de humor. A dificuldade é 3. 3. Pô, com 3 nada, velho. Acho que nem eu gastando convicção vou conseguir ter os 3 sucessos. Se você falhar, você vai perder 3. Você vai bloquear definitivamente 3 pontos de convicção. Ô, louco! A cara do Juninho! Eu acho que ele vai riscar todas as bolinhas ali pra não. Pior que eu vou mesmo. Adoro quando toma decisão precipitada e toma no. Valeu! Vou usar, calma aí. Ele ficou no. Foi? Joguei um Cid. Sabe, Cid 10, Cid. Detestado? Calma, espera chegar. Joguei um Cid aqui com o. 3 sucessos. Ele vai usar aqui, mano. Passou? Passei os 3 certinho. Qual que é a depressão? Jeff, olha só. CID 43, F43.1, estado de estresse pós-traumático. É, estresse pós-traumático, é isso mesmo. Caraca! Você chutou o número disso? 43. Caralho. Anota aí, CID 43. Ponto 2. A Blair está deprimida agora. Já fechou, né? Tira o confiante que tava aí. Não, tá deprimida já, só precisa bota o deprimido no lugar. Tinha uma borracha aqui até agora. É, é verdade, tava aí. Então... Alguém roubou. Cadê o gato? Ah, eu tava brincando com ela. Cadê ela o gato? Eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui é muito bom. Nossa, Blair, que tenso, hein? Pô, falou que sua borracha é uma bosta. Eu ouvi, não sei se ainda bem que eu fui bem. Não, mas deixa pra todo mundo usar. Acabou né, de gente? Falar que sua borracha é uma bosta. Eu de vocês. Ainda bem, porque assim, com o estresse pós-traumático, você ia se ferrar totalmente no jogo. Ah, eu já tô deprimido pra caramba. Eu já abandonei o game. Eu vou chegar lá enquanto você tá contando as coisas. Falou, ó, você foi mordido? Não tem como sair. Alice. A gente daqui não vai sair vivo. Eu vou deprimir todo mundo, Jeff. Tô falando sério, eu vou chegar cabisbaixa, sem esperança nenhuma, vou sentar, deitar em posição fetal, vou falar, todos vão morrer. Eu vou lá tratar ele. Calma, eu calma. Que bom que tá psicóloga no grupo. A gente não tem 10 anos pra resolver isso. Eu resolvo. Eu resolvo, vou meter uma droga nele. Quero te zoar agora, né? Tá sendo pânico. Você vai descer, Jeff, de lá. Por isso que eu olhei pra você. Eu vou descer, Jeff. Na cidade. O Ariel já é a segunda vez que ele tá zoando com a cara de psicologia. Não, psicologia não resolve em uma hora, nem fudendo. Psicologia é um tratamento de longo prazo, ou não? Depende, tem técnicas da cognitiva comportamental que você faz. Se eu pego um comprimido e falo, ó, Jeff, eu vou até o lance. Você quer ser daí? Resolvendo vai, mas vai deixar dele, ele vai deixar de ser um problema, né? Exato. Deixa ele ter espaço pra outras pessoas. Eu vou até o lance. Eu tô voltando aí. Mas ele tava falando comigo, você não deixou ele falar comigo. Eu só vou dar a última olhada na minha avó como se realmente fosse a última vez que eu fosse ver ela. Ok, você tem a sensação Han Solo. Você olha pra mim no foco e fala. Deixa a sensação que é a última vez que eu vou vê-la. É, tipo isso. Alice, quando você tá descendo ali, tá stealth total, atenta aos arredores, você percebe o seguinte. Boa parte deles se afastou e foi lá pro condomínio devorar a família. Tá? Muitos ainda permaneceram ali ao redor de onde vocês estão. Tá? alguns obcecados ali em tentar transpor o muro que protege vocês. Determinado momento, assim, subitamente, do nada, os que estão ali tentando transpor o muro, diversos deles param, viram para trás, na direção da Avenida Presidente Vargas, e aí eles vão caminhando. Tem outro vivo lá. Eles vão caminhando na direção da Presidente Vargas. Outros que estão ali andando a esmo, ali de vez em quando... Você localizar onde que é? É a continuação da Avenida 7. Mostra o mapa. É que sai na Washington Luiz. Tá. Tem aí no mapa. Ah, já mexi. Pode olhar aí. Já mexi. É aí, é presente? Isso, aí mesmo. Aí mesmo. Muitos outros que estão ali andando meio que a esmo, de vez em quando trombam, né? Quando esses primeiros saem e vão para Presidente Vargas, né? Eles param, viram a cabeça como se estivessem observando eles, tá? Como se estivessem vendo o comportamento deles, e vão seguindo. Os primeiros que saem, eles começam a acelerar e vão correndo. Os outros vão indo devagar, tá? Em direção da avenida. Poxa, esse cara tem um comportamento muito estranho, mano. Aí você termina de descer, vai pra enfermaria, tá? Quando você tá entrando na enfermaria, você escuta: mãe! E fecha a porta atrás de si. Lá da direção do condomínio você não ouve mais nada, mas você ouve gritos de agonia vindo da Avenida Presidente Vargas. Pelo menos o pessoal tá indo longe daqui. Mas alguém morreu por ano. A gente vai ter que aproveitar agora que eles estão se distanciando. Ok, vocês estão lá dentro da enfermaria, o Robert lavando a mão compulsivamente. Já chegou com a minha amostra? É, eu fui pegar uma amostra de zumbis que a gente matou lá. Amostra de zumbis? Como você mostra? Sangue. Sabe o que eles mataram? Uh-huh. Eu fui lá pegar uma amostra do sangue. Um cotonetinho. Ah, bonitinho, tá, vinha, ok. E eu vou lá. Bonitinho, tomou banho do sangue deles. Vocês, né? Eu não tava. Eu tava bolsa de sangue. Bom, então, faz algumas horas que se passou esse combate, tá? Você vai lá fora, você não tinha passado. Lá quando... fora. É lá fora. É lá fora. É lá fora no pátio. Ah, tá. É aqui, ó. Cadê o mapa da fábrica? Eu não sei porque a gente fala fábrica, porque não é fábrica. É, não é uma fábrica. Depois é aqui, ó. Hora. Aqui tem um jardim, né? E nesse jardim tem diversos bancos. Mas onde é que tava os candangos trabalhando ainda? É tipo, os candangos trabalhando estavam aqui dentro. Mas é aqui dentro que eu vou. Você acha que eu vou sair lá fora se for mover aqui? Nossa, eu vou, mas você tá aqui, ó. Você tá aqui, ó. Mesmo assim, mas eu vou descansar. Você tem que atravessar aqui, ó. Ó, você tem que atravessar. Por que eu tenho que atravessar? Eu não tô aqui? Não, você tá aqui. Por que eu tô aqui? Porque aqui é a enfermaria. Aqui é a enfermaria? Eu não sabia que tem tipo de um. Aqui é enfermaria, almoxarifado, vestiário, refeitório, enfermaria, tudo. Você tá tipo as cestas, é. Aqui eles deixam as cestas de coisa lá que eles dão pra galera. Aí fica enfermaria, aí fica um pátio com os bancos lá, aí vem o refeitório. Então, aqui tem um jardinzinho com alguns bancos, que é um local de repouso, tá? E o galpão que foram pegos, os primeiros, tá aqui. Então, você vem, atravessa isso daqui, ó. É, eu queria pegar o mais recente. O mais recente é o que tá aqui no meio. Foi os que foram, tá. São os últimos que foram matados, tá? Foram matados. É. Os últimos foram mortos ali. Pode ser. Vou pegar esse aí, então. São os últimos que estão aqui. Quando você vem aqui, você vê... Tem... quantos eram? 10, né? Aqui fora. É 10. Tem 10 corpos ali. Tá todos empilhados ali ao redor deles. Esses corpos, eles... Esses corpos soluçam. Engraçado é o de Everson soluçando. Dependendo do nada, faz... É muito engraçado. Jefferson é engraçado demais, mano. Soluçando. Então, qual aqui, Jefferson? O de Everson. Ah, de Everson. O tio Sam, o gordinho. Ah, tá. Aqui tem 10 corpos, tá? Um daqueles da do rosto todo bem, deformado. Tá? Eles estão inteiro picotados. Daquele assim? Quebra bucando assim? É. Daqui? Tem um daqueles aqui que eles mataram. E eles estão inteiramente esquartejados aqui. É. O chão tá uma poça lamacenta de sangue, nossa, fétida, cara. Apodrecida. Pô, tô perto do carro de cueca. Eu vou... Só a gente pula um muro. Você ia falar alguma coisa? Vai. Né? Eu vou pegar um pouco de sangue desse cara com a boca aberta. Aham. Uhum. Tá? E depois de um normal. Ok. Tá? Separadamente. Se é que dá pra se chamar um zumbi de normal. É. Tá, você vai, abaixa pra pegar as amostras. Um cara vem aqui disparar o alarme dessa fábrica, zumbi vende. Tá, você abaixa pra pegar as amostras. Tá. O alarme da lá. Primeiro, da, um cheiro. Da fábrica de cueca. Seus pra tentar trazer eles pra cá. Horrível. Você vai ter que jogar um teste de vigor. Nossa, eu não tenho vigor. É um teste que represente o seu vigor. Eu tô brincando. Nossa, você tirou o plástico. Boa. Olha lá, Juninho. E segundo, aquele cheiro horrível ali, né? E quando você está coletando as amostras ali, você escuta passos silenciosos atrás de você. Vou olhar devagarinho. Você olhar devagarinho, pode ser que seja tarde demais. Eu vou olhar então. Você olha e você vê a Blair passando. Ainda bem que eu ia meter o tiro na Blair já. Indo em direção à ambulância. Abrindo a ambulância, olhando lá pra dentro, pra avó dela, sem dizer nada. E voltando lá pra enfermaria de cabeça baixa. Ok. Será que a avó dela... Abrindo a meio das Será que a avó dela... Pode tentar explodir ele. What? O quê? O cara que explodiu pra mim. É um mexicano. Aí pode tentar explodir o posto. Uma boa. Atrair os zumbis. Aí eles morrem aqui, todos queimados. Sim. Já morrem... Ou atrai zumbis da, atrai zumbis da região, da macro região inteira, né? É. Quanto tempo eu tenho que ter? Aí? É. Dois. Não tem muito a gente só precisa. É outro que vai entrar em estresse pós-traumático. Um cacho. Três. Três? É, aquele lá que fugiu. Por que você não acredita na psicologia, Ariel? Não, assim, ele é tipo seu pai, provavelmente. Ele é tipo seu pai, provavelmente. Não, é que pode zoar com os outros mesmo, é diferente. Ele é trolha, não liga. É. Eu zoo com o Michel, faz o Niara também, que faz coisa que é um pouco mais importante. Eu zoo o Rogério, que fez direito. O que você faz? Mecatrônica. Que legal. Você faz psicologia. É você que vai foder o mundo, então. Provavelmente. Ele que vai criar a Skynet. Nossa, Skynet. Eu já pensei em comprar a Sky, a Net, fundir as duas. E acabar com o universo, né? E acabar com o universo. Beleza. Ele, além de ser a cara do Túlio, serve aquilo. Não, porque olha só, você precisa juntar. A Viu com a Net, com aquele cheiro horrível. Não, não, não. E quando você abaixa ali, você, sem se dar conta disso, daquela primeira respirada, você fica zonzo, atordoado, e você quase perde os sentidos. Caramba. Você acha com a blusa ali, coleta as amostras rapidão e volta lá pra dentro. Praticamente junto com a Blair você entra de volta na enfermaria. 7 da manhã até as 5 da tarde, cara, o dia inteiro sentado. Tá em carne viva, já são. Alguém trouxe as luvinhas pra mim? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês dois trabalham na Santa Cruz ou não? Não. Porque vocês escolheram Santa Cruz... Não, é que eu já trabalhei lá, na verdade. Ah, sim, então eu conheci, a gente tava por perto, ele trabalhou. Off eu conheci. Ah, tá. Eles estavam ali perto por coincidência, ele falou, não, pô, vamos lá pra lá, se esconder ali é bom. Aí com... Tem drogas? Ah, tá. Tem drogas. São. Deixa eu ver. É a mesma coisa. Depois eu vou mostrar outra foto. Quem são parecidos? Um amigo meu. E ele? Tá fazendo metamorfose. Parece. É que ele tá de barba, mas parece. É, tá de barba. Tá, vamos pegar outro. Ele faz mecatrônica também, né? Ah, sei. Oi, lá. Pra mim. Não. É sim. É igualzinho. Não, mas é a mesma coisa que eu. Quando não. Eu olho alguém, todo mundo fala, é muito parecido com você. Eu falo, não. Olha aqui. Não. Parece. Nossa, é igualzinho, esse da esquerda, gente, né? É um pouco, é lógico, né? O outro não vai ser, né? Com certeza o outro não é. Não, o outro não é parecido, hein? Vocês não prestaram atenção no que eu falei, eu perguntei, é o da esquerda. Gente, é isso, é tão certo. É parecido, não é assim, Michel. Sinto muito, mas parece o Canaguinho. Vocês estão na enfermaria. O Canaguinho é um pouquinho mais torrado que você, mas se parece. Verônica volta. Alice entra primeiro, tá? Abalada com o que ela presenciou. Acho que uma condiçãozinha vai bem, né, Alice? Eu não vi. Você sabe o que aconteceu. Eu não vi. Abalada. Alice, ela entra visivelmente abalada. Vocês ouvem gritos lá fora. Momentos depois chegam a Verônica e a Blair, praticamente se juntas. Tá? A Verônica se apoiando ali no batente da porta, tossindo. Né? Tira o pano que está cobrindo o rosto dela. Respira profundamente e mostra as amostras para você. Quem está lá fora é de máscaras. Eu vou, pego a vidrinha. A Blair, ela entra. Cabisbaixa, faz o que, Blair? Eu só entro. Sento no canto. Sento no canto. Não encho o saco de ninguém. E fica quieto de cabeça baixa. Fico quieto. Só pensando de vez em quando, tipo. Faca ou arma? Tudo você vai morrer. Esse aqui é de um. Dia vai acabar. De um zumbi. De vez em quando até falo alto fala. Sem querer. Eu pego assim, já passo no vidrinho. Eu pego no meu kit, já mostro. Põe no. Eu peguei dois. Então, calma, eu coloco dentro daquele gelzinho pra manter sangue, ponho no vidrinho, ponho meu sangue, deixo de lado, pego outro, também guardo, rotulo, ponho assim um, ah, tipo um, tipo dois, eu não coloco o que é, e vou esperar deixar agir, vou ficar vendo o que acontece depois. Você misturou com o seu sangue, foi isso? Com o meu sangue. Ok. E eu vou olhar, vou ver se expulsa. Vou ver a carinha desse puta agora. E eu percebo que ela tá diferente, Jeff? Todo mundo percebe. A Blair, ela entra sem falar nada com ninguém, senta num canto, e ali ela fica parada, quieta. De vez em quando ela murmura algumas coisas, vocês ouvem ela. Eu vou lá falar com ela. O Jeff, mundo morrer, não tem mais jeito. Enquanto tô esperando agir o sangue lá, eu chego assim, jogo luz no olho dela, vejo como é que tá a reação, vejo que ela tá em estado de choque. Não chega a estar em estado de choque. Tá, mas ela reage aos seus estímulos, tudo. Né, mas está extremamente deprimida. Calma, sua avó tá mal, mas a gente vai conseguir salvar ela. Só eu vi essa. E foi em on isso aí. Foi em on. Só eu vi essa. O que vocês vão fazer agora? Eu vou lá falar com a minha parça. Sua parça? É. Vai lá. Vou lá, vou conversar com ela, perguntar o que aconteceu. Ah, eu conto levemente pra ela o que aconteceu. Tudo bem? Ok. Fiquei preparada. Fiquei preparada psicologicamente. É. Beleza. Você vai fazer roleplay? Você não. Vai fazer roleplay? Não. Não. Quer rolar um teste pra gente tirar a Blair? É. Então rola um teste pra tentar tirar a condição dela. Da Blair, do Juninho já são outros 500. É, quantos? Juninho tem um doce não, aí. Do Juninho tem um doce? Eu tenho. Não, eu estou interpretando. Literalmente, eu tô um doce. Eu já assisti da vida. Quantos sucessos? Três sucessos. O que você tá rolando aí? Hã? O que você tá rolando aí? Ei, caralho. Psicóloga. Aham. Oi? Né? O Fábio, você é muito amigo dela. Então eu conheço ela. Tá. É, o fato de eu ser muito concentrada, tá? Então vou conseguir comigo. Manter o foco ali, mesmo fazendo barbaridades do que aconteceu. Ok. Devia ter feito o roleplay, ia ser mais legal. Eu sou insensível, é o... não, o roleplay é horrível. É da hora, mano. Roleplay, né? E eu sou uma pessoa lógica. Relaxa, eu não roubo não. Ixi. É, Juninho, você vai continuar aí querendo morrer. Vou por um bom tempo, vou começar a levar vocês já já. Não passei. Não passou, a Blair continua deprimida. Acontece. Ô Jeff, eu tô com uma arma, né, que eu peguei antes de sair lá fora. Sendo a minha, tá bom. Que arma? Ah, então, falei, eu vou pegar a arma ali antes de eu sair, já que fizeram muito barulho, eu vou catar qualquer arma aparente, não sei o que. Ah, sim, tem o seu bastão, né, sua lança. Ah, só o bastão? Perfeito. É o que vocês têm. Você não consegue cravar aqui? Não, é porque eu achei que tinha pego uma arma. Se matar? Uma arma, não, arma de quem? Tem a arma dela que tá com você. Tá comigo. Por que minha arma não tá com ela? Com ela? Não. Você desmaiou. Oxe, de quando que eu desmaiei? E ela descatou no colo, depois no carro. E pegou sua arma. E pegou sua arma. Quando? É verdade. Quando você tava dormindo de bolsa de sangue. Que eu tive que sair lá fora lá. Tá vendo? Vai viajar! Quando vai você viajar. Desmaiou, que você viu a cabeça decapitada no chão. Você desmaiou. Mas depois daquilo eu já tinha pego a arma de volta. Não. Tinha. Na mesma sessão. Porque é, a gente ia sair. Eu quando eu peguei é. A arma de novo dela emprestada, foi quando eu fui matar os zumbis lá fora dos caminhos. Ah, tá. Tá certo. Eu fico mexendo na arma, Jeff. Até, tipo, olha as palmas. Eu tiro a arma da mão dela. Tipo, tá. Rodo, viro pra mim, fico pensando. Na conversa que eu vou ter com ela, eu cato a arma de volta. Tá. Ok. Totalmente máquina mortífera ela tá agora. Ô Jeff. Começo a ver quão pontudo está essa minha lança. Ô Jeff. Vou tirar todas as armas de perto da Blair. Enquanto tá se movendo as coisas assim, discretamente assim, o vírus encosta, pego aquele calmantezinho, vejo a seringuinha, coloco assim de lado. Fica assim, não, Blair, vai tudo ficar bem. E dou aquela... Você põe nela. Calmante. Calmantezinho. Calmantezinho. Pra... Dá uma dopadinha nela. O básico pra quem tá com depressão. Encontrei eu. Ó lá, Tamiris 2, ó. Tamiris 2? É, Tamiris pega o cara... Sim. Ô oh, Blair, acho que você tem que colocar aí um tormento novo. Viu uma família sendo devorada. Viva. Diante dos meus olhos. Não foi diante, tava meio. Diante dos meus incompetentes olhos. Impotentes olhos. Ah tá, que se fosse incompetente podia falar que não viu. É, eu não viu. Mas esse bom, gente, o que vocês vão fazer? Eu dopei a... Dopou a Blair, você... Mas, Jeff... Vai se sentindo... Vai se sentindo relaxada... Uma dosagem baixa, só pra ela tranquilizar. Não quero que ela... Vai se sentindo relaxada... A adrenalina vai passando, o sono vai batendo... Não só na Blair, mas em todos vocês. Antes de... Fiz isso, passo na Verônica... É assim que você acalma uma pessoa. Isso envolve o sangue. E assim se droga uma pessoa. Mas tá calminha. Mas a adrenalina vai caindo, o sono vai batendo, o cansaço vai batendo em todos vocês. Tá? Fome também, porque vocês vão comer. Ah, eu comi. Só a Verônica e a Blair comeram. Como é que tá lá? Levantei uma boia boa. Você olha. Não, o sangue fala que você misturou. Lá comer, viu, amor? Tá? O sangue seu, misturado com o sangue do infectado, ele tá completamente contaminado. Você vê o vírus e é um vírus de três cabecinhas, né? Bem clássico, bem característico. Um vírus bem característico, bem diferente, tá? E ele se reproduz a uma velocidade assustadora, infecta todas as células. Só pra raciocinar aqui, não tinha esse no outro cara? Não. Vocês iam cortar meu braço à toa, tá? Antes de cortar. Era só hepatite mesmo? Era só hepatite? Era só hepatite mesmo, cuzão? É. Só hepatite. Ah, mas eu teria cortado, pelo reflexo. Ah, peraí, me explica aí. Isso seria engraçado. Muito bem. Só foi do contato. Só do pelo ruim, dele seria outro legal. Cara que... Ele misturou o sangue dele com o sangue de um zumbi. Deixou um tempinho no microscópio e foi observar. O sangue dele foi inteiro contaminado pelo vírus. Jeff, eu vou lá curar o cara. Totalmente. Todas as células do sangue dele estão todas deformadas, suas células alteradas. A gente matou o cara? Não. E o vírus alojado nas suas células. Tá, então, Jeff, pega outra amostra do cara e vou analisar se tem esse vírus. Tá. Você faz a análise ali e você observa que não tem esse vírus ali. Ele não estava infectado mesmo? Eu aparentemente vou, não. Vou tentar então começar a tratar das feridas dele ali. E se for juntar. Oriel, sem que você já tá analisar outro também, porque é um dos tipos de zumbi. Não, diferentes. Eu falei, eu analisei os dois. Os dois. Ah, tá. Os dois. A amostra número 2, inclusive. Mas é diferente o vírus de um pro vírus da outra. Hã? É diferente o vírus de cada um. O vírus é o mesmo, mas na amostra número 2, três cabeças, da boca aberrante, a mutação do vírus, né, ela é muito mais agressiva. Tá? As suas células, elas ficam completamente reconhecíveis, deformadas totalmente. Ok, então agora eu já sei como é esse vírus no microscópio. Já sabe como ele é. Memória idética. Idética. Já sabe como esse vírus é no microscópio. Memória idética. Memória é pegou AIDS do cara. 18 de setembro de 2001, tava chovendo. Ok, Jeff, então agora eu vou tentar começar a curar o cara. Parece que ele tava bem, gente. É, foi o que eu disse quando eu coloquei ele na máquina. Mas ó, ele não está gritando mais. Não está gritando mais, mas ele tá com o maxilar aqui, ó. Um buraco aberto no bisturi, sangrando. Né? O osso partido. Não, osso partido. Quem mandou morder? Quem mandou morder? Cerberus. Acontece, gente. É. Em época de zumbi tudo acontece, relaxa. Acontece. Já sei, a gente pega ele, põe numa estaca nesse canto, acorda e ele fica. Ah, os zumbis vão lá, a gente, ó. Que isso? Gente, psicopata que sou eu, ó. Por isso que eu deveria ter cortado seu braço. Exato. Devia. Eu ia ficar gritando a noite inteira. Tabaque! Abre o portão, o portão tá destacado! Aí a gente corta a língua. Não, agora, pera. Agora, com quem tá sendo mais qual? Eu ou você? Eu só coloquei o cara lá. Eu não fiz nada. Eu acho que não fiz. Só cortei mais. A língua! Tá. Sabe o que é legal? É. Sabe qual o nome que eu dei pra sessão hoje, que vai ser o capítulo que eu vou postar? É. Humanidade em Xeque. Com certeza. Ô Jeff, mas eu fiz a reação que dava pra fazer, o cara me mordeu. Com essa história dela, vocês tinham perdido a humanidade, é lote, né, hoje. Eu acho que tem que explodir o posto de gasolina. Olha o outro terrorista, até o terrorista aqui é a personagem da Denise. Olha só a carinha dele. Eu tô me sentindo mal. Jeff, eu quero deixar ele bem, vou usar todos os meus dotes aí. Antes disso, fui na cozinha, peguei as luvas metálicas, fui lá pro tomar morder de novo. Ok. Amarrei a cabeça dele e vou tentar curar ele aí pra deixar ele bem. Uhum. Joga um teste de medicina, então vamos ver como bem você vai. Sou médico, dois sardinhos, um médico. Mano, eu falo que eu levaria comigo. O quê? Cirurgião, socorrista. Tô confiante. Beleza, tá bom. Sabe o que eu faria? Eu ia morder todos os zumbis e infectar eles com a humanidade. Jeff, eu ia curá-los. Um sucesso. Um sucesso. Simples, tá. Robert, ainda abalado por tudo que aconteceu. Né? Um pouco ressentido com o fato do cara ter mordido você e ter te dado aquele susto. Né? Você faz uns curativos ali um tanto quanto precários. Tá? Consegue deixar ele num estado, numa condição um pouco melhor. Mas os curativos são bem precários. Você faz, vai na boca dele, dá uns pontos tudo torto ali. Morde, vai. Morde, filho da puta. Não, tem aquelas colas hoje em dia. Não precisa fazer ponto ridículo. Não tem cola ali. Por que não? Por que não? Eles distribuem remédios, deve ter. Não tem cola. Cola? É, uma cola pra você colar aquelas colas de cirurgia. Você não dá mais ponto. É super bonder. Chama super bonder. Ah, é. Lá não tem, é só remédio. É literalmente só remédio. É, não tem. Tô sendo realista e deprimido. Mas ninguém off, não. Onde a gente vai dormir, com isso a gente precisa descansar. Vamos dormir revezando? Certo, o sono vai se abatendo sobre vocês, vocês sentem que. Vocês realmente precisam descansar. Primeiro turno é meu, podem dormir. Consegue, você tá drogadinha. Ah, é verdade, a gente tá em quantas pessoas? A gente tá em sete? Sete da sorte. Uma pessoa a cada uma hora pra ficar. É o anel. É, do Giano? É. Ok. A gente vai dormir aonde? Aqui na enfermaria mesmo? Ah, é? Um sorte prata. Uma a cada hora. Os únicos benefícios pra guardar pro primeiro e pro último. Jeff. Basicamente eu usava ele. Jeff. Amarrei pra o cara não poder gritar. Se filho da puta acorda antes de gritar, eu põe seus dois dedos na boca dele, então é amarra. Não, coloca algum torniquete, alguma coisa na boca dele pra não gritar. Amarra assim, ó. É. Passa aqui, amarra. Mas pra segurar os pontinhos. Beleza. Jeff, eu vou ficar de guarda duas horas. Armas do meu lado. Vai, Codinho. Volte que joga um joguinho. Ok. Eu vou ficar duas horas, não vou ficar uma não. Depois eu dormi pra recuperar dois pontos. Certo. Bom, primeiro turno de guarda, quem que é o segundo turno de guarda? Eu, você é o último. Segundo, terceiro, quarto, quinto? Gente, eu sou a primeira. Ah, Jeff, óbvio, pra dormir eu trouxe a velha de volta pra dentro e o outro show sangue, trouxe de volta pra tirar, não vai ficar na ambulância, né? Ah, tá, sim. Traz eles de volta pra dentro, sim, perfeito. Caramba. Quinto. Não, é o quinto. É, mas estamos contando com os NPCs, né? Pra fazer. Eu fiz as duas primeiras horas. Vigília também, né? Duas primeiras, dá pra fazer uma hora só. Eu fiz duas, pra entrar duas. Essa é a última dos presentes. A última. Era ruim dormir bastante, caso perdi muito sangue, né? Então tá, eu não vou colocar no turno de... E eu quero ficar tranquila porque eu quero recuperar a convicção. Mas ele tem que fazer uma hora alguma coisa. Ah, né? Foda-se, no turno do mexicano. O arbitrar. Tá vendo? Fica quietinho, cuzão. Não esqueça você não. Como que você faz a sua vigília? Cadê o mapa? Ó, oh, isso aqui é o facão. Cadê o mapa do lugar? Aí. Minha vigília? Minha vigília. Ah, Domine! Foi na sua que deu a merda. Gente, eu vou aproveitar que o meu personagem dormiu. Eu vou ir também. Porque eu vou parar, já acordei às 6 horas da manhã. Oh, baleado. Acordei às 6 da manhã. Eu fiquei trabalhando. Eu fiz 10 minutos de almoço. Todos esses dias eu tô fazendo. Aguenta 5 minutos, a gente já encerra. Vou deixar pra Juninho. Finalmente você tá trabalhando. Vai, Michel. De verdade. Eu vou fazer assim. Porque o Juninho não faz uma coiseia. Você vai ficar circulando. Circulando em Ebro. Que ideia boa, hein? Ok. Tá de boa, né? Ô, Michel, quando você chega... Cadê o portão? O portão aqui, né? Quando você chega aqui... Né? Primeiro, quando você começa a vigiar, o helicóptero passa... Fiquem em suas casas, repetimos, fiquem em suas casas, é mais seguro assim, não saiam para as ruas. Né, passa do helicóptero. E aí, no finzinho do seu turno de vigília, quando você tá chegando lá em cima, lá no topo da fábrica, né? Você vê o helicóptero vindo de novo. Tá? E aí, você vê ele descendo no centro da cidade, ali, na direção do centro da cidade. Você vê o helicóptero pousando. Tá? O helicóptero começa a pousar. E aí, você ouve, na hora que ele tá pousando, disparos, rajadas de metralhadora, tá? Ao longe. E aí você escuta um barulho da hélice do helicóptero, um barulho diferente, que ela tá girando de uma forma irregular. Vai, se os caras... E esse barulho é seguido por uma explosão. Você escutou o que aconteceu? Não. Aonde caiu isso aí? Os zumbis acabaram de atirar no helicóptero. Quê? Não atiraram no helicóptero. É, barulho de tiro, caiu o helicóptero. O helicóptero atirou, né? É. E por que o motor falhou? Ai, meu Deus, tô atirando! Que susto! Não, calma, o helicóptero ele baixou, tiro de metralhadora, e aí ele despencou. Que lugar mais ou menos assim no centro? Pode ir perto daquele. Que lugar? Do, não, no centro mesmo. Centro. Quer ver? Ali perto da Praça Pedro de Toledo. Caralho, dá pra estar na. Dá. Tiro de fuzil dá. Dá. Não, tiro de fuzil, mas de helicóptero dali da. Ele baixou e depois os tiros ele caiu. Depende de como baixo ele. Beleza. Ele começou a voar, pode ajudar aqueles de bocado. Mas, Jeff, fez uma explosão enorme, longe, né? Ter pulado em cima. Cabum! Zumbis vão! Cabum! Explosão enorme. A explosão atrai alguns zumbis também. Tá? Pânico zumbis. Todos vocês percebem o seguinte, tá? Os zumbis eles ficam cercando a fábrica ali, aguardando que vocês saiam. De tempos em tempos, vocês percebem que uma pequena horda deles, um pequeno grupo deles, se desloca como se fosse um cardume coordenado, se afasta, e depois de alguns minutos vocês escutam gritos, escutam tiros, sons de veículos se chocando, tá? Mas aí, passa-se algum tempo, eles voltam a se aglomerar ali ao redor da fábrica. O filho da puta tava dando ponto aqui, caralho! É como se de alguma forma... eles soubessem ou se lembrassem que vocês estão ali dentro e estivessem aguardando vocês saírem ou procurando uma forma de entrar aí. Gente. Amor, nessa hora que eu vou ficar aí, eu vou ficar analisando o padrão deles pra ver o tipo de mutação se é relacionado com algum... ou com algum animal, nem deu tempo de chegar animal, no celular, assim. Analisar, usar da psicologia do comportamento pra analisar. Eu acho que nem chegou na sua hora. Você acha que eles têm falta de comer a mãe deles, por isso que estão... Que isso? É Floyd. O quê? Alguém falou uma merda? Não fala isso, Ariel. Grande probabilidade de você ser morto na vida real. Bom, pra encerrar, pra finalizar. Começa amanhã cedo, tá? Turno de vigília da Verônica, tá? Já no fim do seu turno, Verônica, você escuta sons na estrada, veículos se aproximando. Militares? Ó, Marinha aí, veículos de grande porte. Marinha não é, porque milagre, Marinha... Veículos militares chegando. É, mais zumbi com colete! Zumbi com colete. O exército está chegando para resgatá-los. Eu não estou enxergando. Quem acredita que eles vão salvar a gente? Beleza, só pra... Ninguém levantou a mão, né? É. Ninguém é trouxa.